Ah, ok, bem-vindos à sessão 248, então. Nós estamos chegando a 250. 250 vai ter morte. Usando morte minha, tá bom. Eu acho que hoje vai ter mortes também. Ah, mortes. Vai não. Vamos ver. Vai não. Não sei, vai depender de como o coração de vocês. Já teve amputações. Morte não. Tivemos amputações. Acho que levaram ao pé da letra, né? que teriam retaliações. Né? Retalhou bem. Eu fui costurado. Bom, na última sessão, vocês estavam fugindo dos Modrons, dominados pelo nada, se camuflaram de Modrons e tentaram se misturar à multidão. Não, deu muito certo. Vocês foram descobertos depois de algum tempo, quando eles começaram a agir em bando e vocês começaram a destoar do bando. E foram perseguidos novamente, se separaram. E aí o Murin foi atacado pelo Tauron, pela cópia do Tauron, Tauron genérico, né? O Tauron 2.0. Não, genérico ainda é bom, né? Pela réplica. É, pela réplica. Pelo Tauron. Pelo pirata. Pelo Xing Tauron. Xing Tauron é bom. O piratinha. Né? Foi atacado pelo Tauron. Perdeu uns pedaços do corpo, invocou Marilith pra ajudar. E aí o Silenin teletransportou a Toph pra longe, né? E os dois estavam bem longe da Toph, sentiam a presença de uma presença viva, né? Um ser vivo ali no meio daquele monte de construtos. Os dois seguiram essa pista e saíram numa fábrica onde eles estavam corrompendo os Modrons. E lá dentro encontraram um Modronzinho. Vocês estão com a imagem dele aí, né? Encontraram um único Modronzinho. Que na verdade é uma criatura viva. Que tem alma. A exemplo do próprio Kip. E que estava morrendo. Fizeram magia de cura nele. Eles são grandes ou pequenos? Pequenos. É tipo... Isso aí é uma esfera de uns 50 centímetros. Ele é pequeno. E curaram ele. Ele, incrivelmente, a magia de cura, o poder de cura funcionou nele. Enquanto isso, o Grial estava cortando o eixo de uma engrenagem de 100 metros de diâmetro. Cara, isso e causando devastação na cidade toda. Quando as engrenagens começaram a pular pra lá e pra cá, destruir tudo. Pânico, e aí você... Pânico em Mecanos. O nome da cidade é Regulus. Pânico nas engrenagens de Mecanos. É. E aí, quando esse caos se instaurou, vocês escutaram ao longe um clock gigantesco, como se o ponteiro de um relógio voltasse a se mexer. Pois vieras paralisado. Bom, enfim, vocês todos se reuniram novamente, fugiram da cidade voando em direção ao portal. E aí o Tauron entrópico, uma cópia da Thanató foi atrás de vocês também, uma cópia do Nimbe também foi atrás de vocês. Vocês chegaram diante de um portal que tinha uma pirâmide de Pascal, que era a senha para ativar o portal. Um portal, apesar de ser mágico, ele funciona como um aparato mecânico. Digitaram a senha completando a pirâmide de Pascal e o portal se abriu. Vocês atravessaram, largando aquela devastação, os Xing deuses para trás, e chegaram numa engrenagem pequena. Uma engrenagem não é muito grande, no centro da qual existe a saída do portal, né? Quer dizer, o outro lado do portal. E diante de vocês, o que vocês consideram, para onde vocês estão, abaixo, né? Na verdade não é bem abaixo, né? Tá na linha de visão assim de vocês, tá à frente de vocês, né? Ou à frente de vocês, vocês veem uma cidade no centro de uma engrenagem gigantesca. Uma cidade que ocupa somente uma pequena porção dessa engrenagem. Uma cidade que possui 20 muralhas concêntricas, cada muralha com 12 faces. E de cada um dos vértices dessas faces dessa muralha parte uma estrada larga que vai em direção ao centro da cidade. Olhando do ponto onde vocês estão, a cidade ela tem a aparência exata de uma teia de aranha, de uma imensa teia de aranha. Diante de vocês está Delon Estin Oti, a cidade que tem as 20 muralhas que protegem no centro da teia o local onde reside a chave de ouro. E enquanto vocês observavam isso, vocês conversaram com o pequeno Modron para tentar entender o que estava acontecendo com ele, por que ele estava ali. Ele falou que a energia dele se esgotou, porque ele estava trabalhando na fábrica para o criador dele, para o mestre, que ele gosta muito do mestre, que ele faz tudo pelo mestre. E enquanto a Toph interrogava ele, a Ciel usou a runa da mente para entrar na mente dele e captar todos os pensamentos dele, e se revelou o seguinte: o Modronzinho é uma outra das criações do nada. Ao contrário das criações anteriores, ele é uma criatura que recebeu amor e carinho, ou o equivalente a isso do nada, do seu criador. Por isso, o pequeno Modronzinho, o C410, pega o nome dele aí, o Vacuum. V4C10US AF13L. O Vassios Afiel, por conta disso tudo, ele é extremamente fiel ao nada. E vocês descobriram mais informações. Vocês descobriram mais informações. Que eu não esperava que vocês fossem descobrir tão agora. Ele foi mandado pelo nada para criar um exército e encontrar pedras, se encontrasse com vocês para se fazer de amiguinho de vocês e roubar as pedras, e quando tivesse com as pedras rúnicas, voltar para junto do nada. E por onde que ele iria? Pelo portal que fica no vazio que há no lugar onde deveria existir o coração daquela que governa a Cidade das Portas, a Dama da Dor. Pra isso daí foi pita. Vai ser fácil chegar nesse coração aí. Nós já decidimos o que vai fazer, né? Não vai formatar o bichinho, não vai fazer backup. Não vai formatar o bichinho. Vamos fazer igual no Vox Machine. Vamos formatar ele. Entrar por trás. Apagar tudo. Subindo até chegar. Sem backup, pronto. Formar. O que é? Você quer dar uma de homem de formiga? Até chegar no coração. Não, se a gente for pequenininho, a gente vai ser só um verme. Tá coceira no cu. É. Meu Deus do céu. Bom, com o candiru. Ai, cara. Ai, nossa. Você já viu a cena do Cacete Planeta do candiru? Um deles, eu não lembro qual, acho que era com o Bussunda até. Entra no, na água assim, alguém fala alguma coisa de candiru. Aí só vê ele assim: sai, candiru! Sai, candiru! Show, candiru! Show, candiru! Parece o bonequinho do Dumbo Ways to Die, que fica rebolando com as piranhas. Ai, caralho. Não rebole com as piranhas. É. Bom. Ok. Nesse momento vocês estão a poucas milhas do Delon Estinhoti, a cidade que vocês buscavam aí, e estão conversando com o pequeno Vassius Afiel. Eu esqueci de nada. O que vocês fazem? Eu quero reprogramar. Onde tiver. Toda a mente dele tiver criador, eu vou colocar se ele. Vou dar um substituir na mente. Ctrl F. Vou matar, ué. É uma ideia, né? É. Ok. Apaga a informação. O que vocês vão fazer? Good question. Descansar pra entrar na cidade enquanto a gente lida com isso? Não, descansar? Eu não preciso descansar pra entrar na cidade. É que não vai ter Zika entrando lá? Hã? Não vai ter Zika entrando lá? Sei lá! Que Zika? Mais Zika? No primeiro momento é uma cidade tranquila, parece, não é? Parece uma cidade tranquila. Não é, Madonna? A distância, ela tem essa aparência mesmo. Quando você pergunta pro Modó... É uma cidade de adivinhos, não é? E ele olha pra você... Bidi, bidi, bidi, bidi, bidi. Sim, é uma cidade muito tranquila. A paz reina em Delon Estinho. Digamos que entre 0 e 280, assim, na minha saúde. A gente não sabe. Tô perto de 180, sabe? Tá perto de 180. Não tô muito afim de entrar assim na cidade. A gente precisa saber se o pessoal ali tá puro ou tá corrompido. Tá puro. Tá puro nada. É, o puro nada é corrompido. Na mão aí, amor. Acho que já foi, né? Já foi. Já curou. Cara, se eu tivesse segurando a perna até agora, ia ser muito Eu tive hemorragia, porque daí eu teria que cauterizar o bagulho. Não, eu coloquei e curei a perna dele, emendei só. Pode ser, mas como eu disse, eu curei, então roubei um tendão. Então ele pode ter algum problema daqui pra frente. O bom tendão colocou a perna ao contrário, né? Meio crupira. Ele ficou com a perna um pouquinho mais, mais solta. Curta, tá? Tô precisando da ponta do pé que tá curta a perna, que ela roubou o tendão. Tá mancando. Dá um nó na outra. Cachorro mancando agora. Bem. Será que dá pra gente apertar a nossa pra gente cair bem no meio? Que é onde a gente tem que ir. Mas primeiro, o que a gente vai fazer com ele? Nada. Nada? Como nada? É que isso aí ele já tá fazendo. Ele já tá fazendo muita coisa pra esse lado. Vocês querem fazer alguma coisa com ele? Depende, o que você descobriu? Você ainda não contou pra gente. Oh, verdade! Verdade. Eu percebi que o seu coração está inquieto. Falando mentalmente para todos vocês, eu falei, então, ele é uma criatura do nada, ele tá aqui para cavar nossas pedras. Seria, a mexina tá valendo. Eu sei, por isso que eu contei, porque senão eu ia falar, não, não descobri nada. Mas tá esquecendo detalhe, né? O quê? Demandador. Ah, é, e aí depois ele vai ter que ir pro nada, através de um portal que tem para chegar até ele, que é no coração do Demandador. Pera, eu não entendi. O que, que o demandador tem a ver com isso? Tem um portal pro nada lá. Vamos ver um saladinho? Dentro dela. Hã? Vamos ver um saladinho? Bora. Mas qual? Será que o demandador tem um portal nada? Já criou isso? Não, eu não sei não. Eu tô tendo que ficar com o bichinho. Será que ele tem um portal nada disso? Vou pegar lá o potinho. Tô indo bem, não. É uma possibilidade. A gente não poderia usar uma das runas pra poder apagar essas informações dele? Bom, ele é uma criatura viva. Não, uma criatura viva. Mas se uma criatura... Mas segundo o Modron, ele é uma máquina, um Modron. Não, mas ele é vida. Ele é vida, pois uma gente... Tudo bem, mas a gente assim. Sabe como a gente cura funciona o mundo, né? Exato, então ele não é mecânico. Mas se você conseguiu ler a mente dele, então teria como você reprogramá-lo assim? Eu vou chamar o senhor. Então, quero... Eu entendo que pra gente parece que ele é um retardado, alguém tipo, trabalhando pro mal. Mas ele é só, basicamente, uma criança fazendo o que os pais pediam. Na verdade, se ele foi criado, ele foi criado por um propósito, então ele só aprendeu isso. Não tem porquê. Exato, ele foi criado, tipo, do nada é a vida dele. Pra mim é só bandia, né? Não, mas aí ele vai voltar. O que tem esse livro? Não, ele vai voltar pro nada, deixa ele aqui, um dia tá morrendo. E se tentássemos de alguma forma subverter as diretrizes dele? É uma ideia, mas acho que é melhor fazer isso conversando com ele, não é? Do que... Desde quando a gente vê alguma coisa na conversa. Hã? Desde quando a gente vê alguma coisa na conversa. Exato, tá na hora da gente mudar, né? Acho que a gente já matou pessoas demais sem ter motivo. Você lembra? Uma pessoa que eu sei que tem um poder persuasivo alto. Talvez você consiga ajudar ele modificar, por assim dizer, a tendência, né, ou a tarefa. Foi tão boa assim esse ponto? Olha que eu sou boa. Do ser. Enquanto isso, é eu boa, vou não fazer esse um tumor ponto de querer salvar uma vida. Vou tentar. Eu já salvei várias vidas de um tempo pra cá, não sei se vocês perceberam. Vou ver se tem alguma criatura do nada nessa vastidão. Então fica, Griel, você consegue me ajudar? Eu vou ver se eu consigo sentir o nada a partir dessa vastidão aqui. Enquanto o Celerinha e ele vão tentar conversar com o nosso amigo aqui. Amor, fica de olho na retaguarda. Porque eu vou tentar expandir meus sentidos, tá? Ô, Toco. Ajuda eu a enxergar o nada, a perceber alguma coisa. Hã? Você quer que eu cego? Você não consegue enxergar nada. Mas eu já não enxergo. Então pronto, pronto. Tá certa. Pronto. Vai lá, pera. Por quê? A gente tentar mudar ele, a gente só não deixa ele com a gente. Ele vai ver o que a gente tá fazendo, talvez ele crie consciência. Aquilo, sim, off. Aquilo que você disse que você pretende fazer com o Nara, você disse um? Sim, sim, contei um pra vocês. Tá. Eu não confio, né? Exato. Essa é a certeza que a gente vai ter, a gente não confia nele. É difícil pensar. Para com isso. É difícil pensar assim, se do meu ponto de vista, pelo menos. Já que nós não confiamos nele, por que deixaremos ele com nós? Ele é uma criação. A qualquer momento, nada pode manipular ele de onde ele estiver. Não, é que nem os deuses ele é. Ele não pode manipular os nossos deuses. Então, só que assim, os deuses tem uma certa diferença. Eles podem ser que sim, a gente não sabe até onde. Pode ser. Será que ele já não teria feito? Pegou todos os assuntos que estão com eles? Não sei, mas meu calçado acabou de estourar. Por isso que eu gosto de andar descalço. Mas que essa porra que você tá usando isso? Não sei, vocês se colocaram em mim. Estourou no chinelo. É porque depois comecei conserta a com salgadinho. Hã? Conserta com salgadinho. Só se for. Põe prego, pega o prego aqui, ó. Falta o cordão, pega o prego. Padrasto. Bom, eu particularmente acredito muito que o nada consiga manipular. Os deuses talvez sejam uma exceção por hora. Ou ele quer que a gente acredite nisso. Porque ele criou. Se você criou, você consegue, entre aspas, controlar. Mentalmente. É, você controla aquele. Mentalmente. Gente, você controla aquele? Gente, pra gente seguir a conversa, vamos. Na verdade, é uma criança, não consigo controlar ele. Gente. Mas é ser assim, né? Exato. Mas assim, ele é a mesma coisa. Mas só que ele já cresceu há alguns anos. Talvez. Mas antes de seguir essa conversa, vamos fazer o seguinte: a gente sabe se ele sabe quem a gente é? Sabe? Sim. Então é um perigo pra gente. Sim. Qualquer momento. E talvez ele só ainda não fez o que a gente acha. No pior momento, a gente... ele vai saber lá e vai fazer a gente. Porque ele sabe que a gente não tá com as runas. Ele não sabe que a gente não tá com as runas. Eu volto a deixar ele no pão dossiê. Não põe no céu, filho da puta. Porque os animalzinhos tem preda nenhuma lá. Tem nada. Um monte de elfo pode vigiar ele. Bom, não é malvado. Quem mais pode jogar? Tirando o. Sou eu. Posso jogar em qualquer plano. Só ele que toma runa. Mas aí que tá. Será que ele tem contato? Ele já disse que ele tem contato com nada. Não diretamente. Não, conversa, não. Não. Diretamente. É. Eles se encontravam pra conversar. Isso. Já faz um tempo que ele não vê já um. 230 dias. Isso. Não, 250 rotações da engrenagem. Basicamente, resumindo, alguns meses. Foi 300 que começou o rolê. E foi? Foi 300 dias que começou a produção, não foi? É mais ou menos isso. Tem alguns meses, cerca de quase um ano aí, que bate certinho com o período, o tempo. Nada foi o momento em que a Ciri foi. Quebrou o último selo e foi reconstruída pelo nada. Foi abduzida pelo nada. Bom, eu penso o seguinte: ele tá ali por um propósito óbvio, talvez. Assim que terminar, como ele já estava quase morrendo, talvez não tenha mais dificuldade por nada. Mas ele tem informações, porque assim, ó. Ele tinha uma tarefa para ser cumprida, certo? Ainda tem essa tarefa. Ainda tem, isso, amor. Ainda tem. Que é o quê? Assim que encontrar a gente, virar amigo da gente, como você disse, e roubar as pedras, né? Então por que o Nara deixaria ele ali pra morrer, se ele tem essa tarefa? Não sei, que o Nara não sabia que ele tava morrendo. Uma ideia, e se você mostrar pra ele mentalmente o que aconteceu em Arton que tá acontecendo? Porque ele não quer fazer amiguinhos? Se o Nara matando todo mundo, ele não vai ter amiguinhos. Não, ele não quer fazer amiguinhos. Nara pediu que ele viesse nosso amigo pra que pudesse roubar a gente. Bom, pelo que eu entendi, a missão dele é criar robôs. Caso ele visse a gente, ele teria essa missão, mas não é o foco dele. O foco dele é fazer um exército. Na real, ele não tá nem aí pra gente. Se a gente deixar ele na fábrica lá, ele volta, fica na fábrica e é isso. Travaram todos, que estranho. Bidi. De vez em quando eles ficam assim, é normal, não se preocupa, daqui a pouco eles voltam ao normal. Griel, se puder então me ajudar, agora fora do mentalmente. A gente tem divaga bastante, ainda mais nesse lugar então, novo. Como eu disse, mas eu preciso de um bandeidinho aí. Eu tenho. Bandeidinho? kit de cura. Isso. Você precisa de cura? Preciso. Tô curando total. Obrigado, agora vamos. Você tá com a armadura de. Um bosta do burro? Okay, eu não lembro se eu fiz ela ou se eu guardei. Eu juntei a armadura. Cura total não, né? Eu curo o meu. Eu acho que eu juntei a armadura de helicóptero na minha armadura. Grilha, você falou 200 PV. Você tá assim? Tá, então. Tô com. Então tá todo mundo reunido ali. Bola de eletricidade. Pega uma bolinha pra mim pra saber. 75 PV temporário. Ok. Ok. Você quer o que mais? Ignora o mestre. Mais um bolinho, por favor. Murray, então vocês. Tá gostoso esse negócio. Eu vou. Aí eu vou botar minha desculpa. Eu vou fazer o que você pediu. A gente vai ver se tem alguma fria do nada aí pra dentro. Se tem algum ser que a gente pode conseguir enxergar. Enquanto você defende a gente, que eu vou tentar responder nos sentidos. Se você iniciar, vocês decidem o que vocês preferem fazer. Como vocês têm a mente atenção, ponderam melhor do que eu, particularmente. Enfim, eu me posiciono que seria a beira, com opiniões divergentes. Sim. Mas vocês ponderam muito mais que a Thor, entendeu? A fadinha minha morreu, ela. Quanto agora ela morreu, né? Putz, a fada sua já tá bosta já. Eu preciso de algum bichinho pequenininho. Pra quê? Pra matar de novo. Via poder de cria doce. Boa. Chamei de Willy Wonka. Pra quê que você quer? Pra matar. Pra ficar de olho nesse cara aí. A gente fica de olho nesse cara. Você não pode. Você pode nele? Qual é o problema? Eu não quero ser atacado pelas costas, hein? Viu, viu, viu? Trabalho de novo. Ô, Vachos. O que você precisa que eu faça, Tocha? Quero que você me auxilie. Você quer ser brother nosso? Você tem a sua percepção. O que é ser brother? Você quer ser amigo nosso? Às vezes você consegue encontrar alguma coisa diferente. Sério? Sério. Vou fazer o seguinte, vou tentar procurar as formas de vida e ver se eu tá mentindo. Eu sei. Vazio. Sim. Exato, você sabe. Meu Deus. É a mãe da mentira, né? Bem, Vassos. O negócio é o seguinte. Mentira tem engrenagem curta. Meu Deus do céu. Você não sabe o que o seu criador faz, né? Nas horas vagas? O que é horas vagas? Nas horas em que ele não está falando com você. Não, não sei. Ele sabe? Tô falando a verdade. Faz diferença pra você o que é que ele faz? Eu acho que não. Verdade ou mentira? É isso que ela... Ele acha que não, é. Não, é isso que você quer saber. Verdade. Se ele tá falando verdade ou se ele tá falando mentira. Quando você tá falando verdade, eu vou levantar a mão direita. Ah, eu vou esquecer. Não, é a mão esquerda. É mais fácil assim, ó. Quando ele mentir, você me avisa que ele mentiu. Porque a verdade é tudo o resto. Quando ele estiver falando a verdade, vai ter palavra de bruxa. E quando for mentira... Faz palavra de bruxa. E quando for mentira, é mil anos de dor. Enquanto mentir o quê? É mil anos de dor. Então pra você não importa quantas pessoas o seu criador mata por vontade dele... Mata, para as pessoas deixarem de existir. Criador não mata ninguém. Criador mata sim. Não, você está mentindo. Isso é ilógico. Por quê? Porque criador cria, criador não mata. Mas ele é seu criador. Se ele criar a cria de outra pessoa, ele normalmente mata. Porque ele quer que tudo seja ele. Tá livre. Mordendo o queixo. A outra tá meio de boa. Isso eu não sei. Eu imagino que você só praticamente foi criado com ele só. Sim. Teve outro criador? Aí tu derruba o copo em cima. Não, já pensou. Ah, não duvido. Ei, Luiz Fernando. Ele me mata. Eu não. Tá, deixa eu ver uma coisa. Rapidinho, rapidinho. Eu não, a partir do próximo eu quero cobrar. Tô vendo que eu não me engano. Eu vi que eu tava andando daqui. É porque ele desenhou tudo, eu falei, deixa eu ver se ele fez na capa certa. Seria muito da hora se ele tivesse feito aqui, ó. Se ele tivesse feito assim o negócio, mano. Não, ele podia ter feito assim, né? É. Porque ainda aparece aqui a costura. A gente já me deu certo, já. É. É. Se você tivesse dado assim pra ele, ele tinha feito assim, viu? Porque ele confiou no C. Aí eu sei que bem merda. Grande erro. Eu feio. Quanto essa divagação, hein? Tá vendo, que eu de seria a borda onde a gente tá? Certo. Da engrenagem, se a gente estiver perto da borda da engrenagem. Sim. Eu respondi minha percepção pra ver se eu encontro crias do nada ou algum ser vivo. Humanos mesmo, humanoide, enfim. Sim. Ah, joga aí seu teste de percepção aí pra detectar. Mesma coisa. E o Guilherme vai me ajudar também. Quer dizer, vai me ajudar assim, ó, fazer a percepção. Eu tô vendo com aquele negócio de ranger que tem. Certo, você vai caçar inimigos. sem inimigos e mais. Se quiser pela percepção, eu não lembro qual que é a habilidade. Se for pela percepção. É percepção. Na verdade, você, você gasta fica um minuto de concentração, gasta um slot. Eu acho que é isso, já sai tudo, entendeu? É, diferente. Já tem as informações. 69. E o seu tem uma distância fixa, pra você saber. A dele, ele joga o teste porque, de acordo com o resultado do teste, é a distância que ele consegue analisar. Que distância que a gente tá da cidade? Alguns quilômetros. Quantos? Ah, tipo uns... Qual é o tamanho? 5 quilômetros. Uns 5 quilômetros. O tamanho é mais longo. Uns 5 quilômetros. Daqui no centro, assim, ó. Você tá vendo? Daqui lá dá uns 5 quilômetros, mais ou menos. Eu acho que vou só um pouquinho antes de... Você vai o quê? Não, aproximar um pouco. Abraçar um pouco. Não, eu entendi. Eu vou te segurar. Ou então eu posso aumentar o que? O slot da magia pra aumentar o range? O range, será? Pode ser. Então eu vou fazer isso, que eu não preciso ir. Porque eu não preciso aumentar muito, já é 8 quilômetros? Uhum. Você não precisa muita coisa. Hoje é, eu consigo encontrar a distância de um continente. Tá, ah, porra! E eu fiz, quanto quilômetro? No bairro dele, tranquilinho. Tô assim, de... O cara tá vendo ali no negócio. Cada engrenagem é um continente, entendeu? Como tá na beirada, você não pega no outro. O cara tá sentindo a Europa daqui. É um país da Europa. Bom, Grial, você procura inimigos favoritos, certo? O que, que você enquadra como inimigos favoritos seu aí agora? Humanoides. O que você enquadra como inimigos favoritos? Qualquer um. Uma caralhada de humanoides. Qualquer um que queira me matar. Eu, se não me engano, tem monstruosidade. Deixa eu achar aqui. Porque é um monte de coisa. Não é tanta coisa, não. Aberração? Aberração, sim, com certeza. Aberração? Tem pelo menos uma aberração. Acho que no caderno seria mais fácil no caderno. Acho que ele não fez o caderno. Humanoide, aberração, morto-vivo, monstruosidade. E abissal. Tem abissal. Não, abissal não tem abissal. Pera, calma. Abissal tem um muro. Como assim? Não, vamos por partes. Vamos por partes. O negócio ele tem um área, uma área grande, né? Tem um raio grande. Mas assim, Jeff, igual eu falei pro dia, o que eu tô procurando, não tô focando nas criaturas, tô tentando localizar onde elas estão pra ver se tem algum lugar que não tem nada dessa, tem lugares que sejam vazios, que não tenham nada. Certo. É esse que é o foco. Okay. Porque às vezes nada é um monte de módulo. Bom, a cidade tá abarrotada de humanoides. Tem uma aberração nessa cidade. Bem específico. O rei. Uma aberração nessa cidade. Mortos-vivos não há. Abissais. Tem abissais fora da cidade. Pouquíssimos. Fora da cidade você fala no entorno. Em outras cidade. Engrenagens. Ah, ok. Não na própria da engrenagem cidade, da cidade. Das cidades vizinhas. Tipo assim, você tá olhando a cidade, tá lá, ó. Aí você sente a presença de uns dois abissais pra cá, assim. Ok. São forasteiros. Tipo, nossa. É. Só que eles vieram pra causar pânico, nossa, mas a gente normalmente assim. Normal. Aberração? Que é uma, né? Aberração é uma. Ah, verdade. E monstruosidades. Ah, monstruosidades. Eles devem ter de penca, né? Porque tem muito bicho. Monstruosidade tem algumas também. Você calcula assim que. Tem uns 10% da quantidade de humanoides, são de monstruosidades, na cidade. E eu consegui achar algum lugar da cidade que não tinha nenhum tipo de criatura dessas que eu procurei? Não. Dentro da cidade, nenhum local que não tenha nenhuma dessas criaturas. É, então... Muito humanoide. Não, é sinal que eu não tenho nada, né? Tipo... Tem. São essas? Sim, eu vou esperar agora a ação da Toph. Ah, a Toph vai bugar, né? Vai procurar pessoas vivas. Parece que é bastante. Pessoas vivas, né? Pessoas vivas. Na cidade tá abarrotado de pessoas vivas. Muitas. Muitas mesmo. Tá morrendo e só vivendo ali. Não são só máquinas que vivem aqui. Exato. Nos arredores da cidade, você sente criaturas vivas também. Longe, assim, em distância de um continente, você sente criaturas vivas, você consegue detectar outras cidades, outros vilarejos, engrenagens distantes dali. que estão a distância de um continente. Certo? Na cidade ali próximo, muita concentração de pessoas vivas, mas não tem nenhuma outra concentração grande assim próximo da cidade. Uhum. Então, o que você sente vai estar bem distante. Que mais? Segundo a visão que eu tive do Trutinha lá, onde a gente tem que ir, no centro da teia lá, o que eu consigo sentir? Tipo assim, eu sei que ali, o que eu tô enxergando ali é o centro da teia, que é onde a gente tem que ir. Certo. Tá. A partir daquele ponto ali específico, eu me concentro pra ver qual que é a maior... se tem bastante concentração de Ki ali. Tem. Quando você olha com o seu olhar do espírito, você vê primeiro o contorno da cidade como se fosse a alma da própria cidade, como se a cidade fosse um ente vivo, certo? Você consegue delinear o contorno da própria engrenagem, certo? Que está girando de alguma forma como se ela estivesse viva, né? E você vê assim, uma profusão de Kis muito grande dentro dessa cidade. Algum naquele centro que destoa dos demais em relação a poder? Nível de poder mais elevado, você diz? Que chega, que seja equivalente ao nosso, ou próximo disso. Ah, próximo do de vocês. Tem um Ki bem poderoso. Cadê sua tabelinha de Ki aí? Puxa aí. Tá fácil? Tá. Puxa aí que eu vou olhar e vou falar qual que é o nível de poder. É mais de 9 mil. Ó, um Goku, esse nível de poder é até 2DV acima ou 2DV abaixo do nosso? Não tem ninguém no mesmo nível de poder. Aí 5DV acima, 2DV acima, 15, 20... Você consegue detectar uma criatura fraca em relação a vocês. Uhum. E assim, incontáveis criaturas extremamente fracas. Uhum. Verme insolente tem a roda. Verme insolente é o que mais tem. Eu tenho o cajado do tempo. Tem ele em algum lugar? Devido ao mestre, só. Com as fichas antigas. Bom, pessoal, seguinte. Biel e eu estávamos tentando procurar do que tá daqui mesmo. O que nos aguarda naquela cidade lá. A gente precisa chegar no centro de algo que parece uma teia de aranha. Isso. Eu consegui detectar bastante vida. Né? Okay. De vida que eu digo assim, pessoas com alma. Diferente dos Mogrons. Dentre essas pessoas eu consigo detectar uma que se sobressai em relação a poder. Ela não é fraca, tá? É uma pessoa que dos demais ela se destaca. E ela tá bem onde a gente tem que ir mesmo, bem no centro dessa teia. Tá? Beleza. Só tem uma pessoa assim. O resto é. Só tem uma pessoa forte, normais. Tá maior, não tem que ir. Quando eu conversei com uma alma específica, ela parecia conhecer esse lugar que a gente tem que ir. Vocês gostariam, vocês acham que eu posso tentar trazê-la aqui para ajudar a gente a entrar nesse lugar? Ou vocês preferem ir por conta própria? A gente vai lá e vê o que dá. Nosso grupo pegou o coração de mãe, a gente tá até com o inimigo aqui, porra, mentalmente. Vamos levar um amiguinho, porra. Pensei. Então vocês preferem o quê? A gente não iria atormentar essa alma? É. Talvez não, porque de forma amistosa. E ele já estava atormentando porque era uma das almas que estavam. Enquanto eles estão procurando as coisas, eu tô vendo se tem alguém se aproximando, tentando sentir o cheiro de alguém se aproximando. Faz o seguinte, entra em contato e vê se ele quer primeiro, se ele quer que pague mesmo. É. Beleza. Aí na atormentação. Ok. Então eu vou entrar em concentração aqui, só um segundo. Já é. Busco de novo contato com essa alma que me cedeu a visão e tento entrar em contato com ele para ver se ele ajuda a gente a chegar nesse lugar aí específico que a gente precisa entrar. Era uma alma do Jornal das Almas? Isso. Nem lembro o dado que eu joguei. Joga um D12 e um D4. Joga um D10 aí. Pegar de novo o dado que eu nem lembro o dado que pegou no meio do bagulho. Tá roubando, Chance. É 19 mais 10, mais 13. É um D2, é um D4. É quando você não quer jogar um D16, entendeu? Joga um D2, um D4, não foi? 32. O que você tá fazendo? Tentando ver, sentir o cheiro de alguém se aproximando. Boa. Uma brisa fresca sopra vindo daquela engrenagem onde tem aquela cidade vasta, carregando no ar aromas de comidas variadas e um sutil cheiro da presença de pessoas humanoides. Fora isso, você não consegue distinguir nenhum aroma familiar e nada assim vindo próximo de vocês. Top. Oi, só um segundo já. Pode falar. Como é que você invoca essa alma? É automático? Não, né? Não, com convocar espírito. Como é que funciona isso? Você não expulsa o espírito, mas também como você pode convocá-los. Com uma ação, você pode conjurar um morto-vivo incorpóreo, ou atrair os que possuem um corpo desde que esteja em uma área onde eles hesitam de forma conforme essa dela abaixo. Eu posso convocar ele, aí tem a lista aqui do que eu posso convocar. Morto-vivo, de tal nível e tal, a quantidade, tipo um exército. Mas nesse caso aqui, vai ser um espírito normal, entendeu? Não entendi. Cadê? Convocar espíritos. O que lida se apenas um expulso, o espírito também pode convocá-los para ajudá-lo. Com uma ação, né? Você pode convocar um serviço incorporos ou atrair os que possuem corpo, os que estejam mal. Se não está com o corpo, está com o corpo. Posso ter um exército de morto-vivo, você convocou espírito. Espírito também, no caso. Mas eles têm que estar no local. Então, aí no caso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer essa minha percepção, tentar encontrar ele naquele... No plano para onde você mandou ele? Uhum. E aí tentar fazer uma ligação, pedir que ele venha. A gente pode se montar no plano inteiro, por exemplo. Faz o seguinte. Você vai ter a palação do poder, gasta um ponto heróico. E você vai rolar um D100. Eu já tive contato com ele, então eu já sei quem que é. Certo. E aí você tem o seu nível em porcentagem de conseguir localizar ele e contatá-lo com sucesso. Se tirar um, você morre e encontra ele pessoalmente. Mas não tem outro timing. Que mundo que é o outro? É da terceira. Eu acho que é da terceira. Será? É, porque tem uma magia que não tem na quinta que eu quero usar. É a de suspender? É. Quero ver como é que é. Não tem Staff of Time aqui? Não. Já. Pode falar, tô ouvindo. Antes de eu fazer isso, eu lembro, eu consigo puxar na memória, fazer um teste de memória talvez, pra saber pra qual plano eu mandei ele, em que mundo eu mandei ele. Você sabe, porque foi uma coisa recente. O que marcou você por conta da informação que você conseguiu? Que mandou, que maneira. Mandei pra algum lugar que eu conheço, óbvio. Lugar que você conhece? Plano da energia positiva. Creio eu que sim. Plano da energia positiva. Mandou pro. Como é que é? Faz isso não, o cara vai receber vida. Monte Celeste. Quando vocês estiveram perseguindo os captores da Lisbeth. Onde vocês vão parar no Bahamut? Monte Celeste é o deus lá Bahamut, né? Uhum. Que é o mesmo lugar onde a gente conheceu o velho lá. O velho da van? Como que é o nome do velho? Ah, sim, o Aldrich. Não. O velho que passou a pedra pra gente, que ele tá tirando o cajado dele. O velho, viu? Não. É o Minster? É o Minster. Não, é do mesmo. O Minster, ele tava no plano material. Mas o reino dele é esse aí? Toril. Toril, isso. Lá do. O continente é Toril, o planeta é. Ah, Toril. De Celestia é o. É o Apolo, não? É isso, é o Apolo. É o Apolo, né? O cara queria fazer a festa. Tá. Tá, seguinte então. Mas isso aí é em Arbórea, o Apolo. Quem que a gente conhece no Monte Celeste? Mas era no mesmo plano. Não, são dois planos distintos. São dois planos distintos? A montanha é um plano distinto? A montanha é um plano distinto. Caramba. É outro plano. Ok, então. Pessoal, vou precisar um pouco mais de tempo, ok? Comer, você me ouve? Não. Sim, tem errado. A gente parou de flicar, né? Sim. Quem me chama? É você, Thorfinn. Sim, sou eu. O que deseja? Você tá com a voz diferente. Só com a voz mais grave, mais séria. Tá tudo bem? Sim, está tudo bem. Agora está. Como assim agora? É porque eu demorei de bugar. Não achei. Eu preciso encontrar uma alma específica. Se for do livro básico, provavelmente não vai estar aí. Eu preciso encontrar uma alma específica. Eu sei que ela está no reino de... Como que é mesmo? Celeste. Algumas dessas deusas que aí estão, Mistra ou... Esqueci o nome da outra lá. Enfim, a galerinha que está aí nova. Algum deles tem contato com alguém de lá? Se eu não me engano, o nome é Bahamut. Porque facilitaria que eu encontrasse essa alma, porque eu a mandei direto pra lá. Bahamut é conhecido de Mistra e de Chantea também. O próprio Almister também a conhece. O conhece. Você poderia então passar a ligação pra eles? Eles estão ouvindo. Ah. Estão aqui com as mãos nas minhas costas ouvindo a conversa. Beleza. Partindo do Mestre Kami aí. Qual foi a Chantea que eu me apeguei mais ou foi Mistra? Mistra, né? As duas, né? Sou eu, Toff. Eu preciso de uma ajuda de vocês. Recentemente, enviei umas almas para determinados locais, mas uma alma em específica talvez nos ajudaria. Estamos em Mecanos, acho que é esse o nome do mundo, universo, não sei. E tem uma alma em específico que talvez saiba como possamos entrar num determinado local. Eu gostaria de encontrar essa alma. Eu sei que eu mandei ela para o Monte Celeste, mas se tiver alguém de lá que consiga encontrar essa alma e trazer até mim, ou então fazer uma ligação entre a gente, ela talvez nos ajude. Vocês conseguiriam fazer isso? Vamos ajudar você. Monte Celeste é domínio de Bahamut, mas isso. Podemos ajudá-lo. Ajudar lá. Ok. Tá. Vou jogar o teste com vantagem, então. Vou jogar um D100 com vantagem. Joga dois D100 e pega o melhor. Faz um vídeo. Eu vou aí, tá. Básico. Beleza. Então eu tenho... Qual é o nível da gente? 34 ou 33? 33 nosso nível, tá. 33% de chance de conseguir. Tá, então 33 ou mais ou menos. Você escolhe. Tá, 33 ou mais. Joga mais um D10, joga mais não, 33 ou mais não. Não. 33 ou mais você falha. É, 30, você entendeu. Teria que ser 67 ou mais pra ser a mais. Pô, lembra que é com vontade. Ok, pra cima de 30. Tem até 33 pra passar. Isso. Então. Eu jogo de 0 a 33. É, eu passo. Isso. 72. Tá sua pombinha da paz aí. 79. Não. Eu falei que era pra você falar que era de 33 a 67. Não. Ok. Até 73? Até 33? Hã? Vai dar 33. Certo. Mais ou menos conseguiria 33 ou mais não. Mesmo com a ajuda de Chantea, Mistra e o próprio Bahamut. É um contrário, né? Tá. Não conseguem localizar essa alma. Quando Mistra e Chantea conseguem contato com o Bahamut. Ele fala que não está localizando, que provavelmente aquela alma ascendeu para alguma outra camada acima de onde ele está. Ele teria que deslocar o castelo dele para alguma camada acima para tentar encontrá-lo. O nome ajudaria? Ele pode fazer isso, mas isso levaria algum tempo. O nome dessa pessoa ajudaria? Sem dúvida. Então, eu perguntei o nome dele, ele falou, sei lá, o Zezinho, aquele dia. Na verdade, você tem o nome de todas as pessoas que passaram por você, né? Então, o nome dele é Zezinho da Teia. Zezinho da Teia? Não sei, rapaz. Zezinho da Teia. Ok. Bahamut, então, ele responde, dizendo que ele vai vasculhar todas as camadas de Monte Celeste em busca dessa alma, então. Do Zezinho da Teia. Zezinho da Teia. Zezinho da teia. Se você puder, se você tiver como fazer isso de uma forma rápida, agradeço. Se não for possível, não tem problema. A gente tenta entrar nesse local aí a nosso modo. Me dê uma hora. Uma hora. Tem alguma coisa pra ajudar ele? Uma hora. Não, pra acelerar esse processo. Runa do tempo. Runa da velocidade. Runa do tempo é uma boa ideia. Uma boa ideia, runa do tempo. Vocês querem? Eu uso. Eu não tenho runa do tempo mais. Se você fizer, só pedir. Seu tempo se esgotou, né, Thor? Tem. Pessoal, conversei com Bahamut, Xantéia e Mistra e Calmir. Eles vão tentar encontrar essa alma. Só que pra isso eles me pediram uma hora. Porque, como vocês bem sabem, eu mandei muita alma. Muita alma. Piquenique, então? Descanso curto? E, bom, aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem esperar ou não, né? Se vocês quiserem partir, alguma informação eu tenho onde a gente tem que ir. Eu conseguiria ver por, através do, é, do, centro, do Zezinho. Né? Zezinho é a alma que eu tive contato. Ele tá chamando. Olha o Bahamut chamando. Na verdade, como faz bastante tempo. Isso é o novo Wilhelm. De rota. E, amor, vocês decidem. E a propósito, o que vocês decidiram sobre. Vocês decidiram sobre o. E vocês seriam conversar. Travou todo mundo de novo. Você estava falando comigo, destrava! Ele cutuca você, Ciro. Oh, Ciro, não parei de falar com você! Você deu uma travada aí. Com seus olhos. Seu olho. Formatar. É que a gente tá cansado, a gente vai dar umas dormidinhas. É isso. É, tem uma galera que tá cansada. Criador não mata pessoas, criador cria. Cria morte. Mas criador não manda a cria deles matar pessoas? Reação dele. Não. Manda sim. Não manda. Lembra que eu falei que eu já fui. Já trabalhei com o criador? Ah, você falou? Eu não lembro. Acontece. E aí, tá. E era isso que eu fazia pra ele. Não tem nenhum V de verdade aqui. Só V de vingança. Você matava pessoas? Pra ele. Ah, então você é amiga do criador? Não. Eu gosto de você. Ele te dá um abraço. Eu falei assim, não. Ela ainda tá sob o efeito da. Ela ainda tá sob o efeito da fruta. Ele viu sua cabeça, ele abraça você. Você fez uma coisa com a cabeça e outra com a boca. Ah, é? Biri, biri, biri, biri. Paradoxo, não tem registro. Ela fez não. Isso é lógico. Ela fez assim, não. Confia na cabeça. Não foca no que eu falo, foca só no movimento. Bem, o. Zatos. Sim. Ele chegou perto de mim? Tá perto de você, ele te abraçou. Me abraçou, né? Eu quero ver uma coisa. O que vai acontecer se eu fizer uma coisa, Vasius? Prometo que não vai doer. Posso fazer você? Por quê? Quero encostar meu cajado e ver como é que uma magia reage em você. Que magia? Eu não sei o nome. É uma magia que vem com o cajado. O que faz isso? Encostei. Faz você dormir. Sério? Gostei, aí eu falo, eu não posso mentir. Eu quero pôr ele em suspensão. Suspensão? É, o que eu não tô achando. Nossa, ela fica tipo a Branca de Neve, sabe? Ele fica tipo. Lembra que eu pus a Kyra? Lembro. Eu quero fazer isso. Aqui é a única staff que tem a mais forte staff of power. E eu também não achei ela. Não, esse cajado ele vai estar no livro do mestre da terceira. As coisas do livro do mestre não estão aí. Mas a magia que você quer. Tem ela. Como é que é o nome dela mesmo? Na quinta não tem. Tem. Não tem. Ah, calma aí. Talvez, deixa eu ver aqui. Tem, mas como é que é o nome? Oitavo livro aqui. Sabe por que eu falo que não tem? Porque quando você me deu o papelzinho da carta do cajado do tempo, ela vinha descrita nesse negócio. Mas tem essa magia. Não tem aqui? Justamente por não tem, eu já procurei. Tá, tá boa também. Opa. Fanta de pau levanta. Jogar de pau duro hoje. Não, não é imprisonment. Daí é brincadeira não, de coisa. É, não. Com a Fanta não. Não, você percebe que essa Fanta dá esse efeito nos homens? Alguém mais quer? No, nele talvez, né, Lucas? Você sabe. Tem gente que gosta de balão? Quem? Eu acho que gosta. É, o Joe Biden não gosta. Meu, eu se fosse os russos, eu moleque, eu atacar só balão. Assim, como você é boa, tua, que o pai. Mano, você gasta milão pra lançar o balão, os caras gastam 500 mil pra derrubar. Como você botou hoje? Manda 99 vermelho. Não? Não funcionou, Gi? Não, não precisou. O que aconteceu? O que aconteceu? Um bagulho de velho cachaceiro, de época de broa. Na época que você lá na sua casa fervia. É aqui, ó. Uma das condições de imprisonment é slumber. The target falls asleep and can be awoken. Belo adormecido. É. Mas tem uma outra magia que faz isso. Em algum livro? Mas tudo bem, qual que é a salvaguarda aí? Teste de sabedoria? Eu acho que era inteligência. Não é sabedoria? Não lembro. Controle mental? Não. Sabedoria. Sabedoria, né? Ah, deve ser uns 36. Imaginável. Eu vou jogar 2 pontos de feitiçaria e tu precisa com desvantagem, amor. Ah, palhaça. Fala assim, enquanto afetada por essa magia, a criatura não precisa respirar, comer, beber e não envenece. Dispensou. Ok, você pode enterrar ela, aprender num cubo de força, tem vários... Pode ver. Vamos considerar essa daí. Resolve o nosso problema. Tudo bem. Então eu tenho que jogar uma salvaguarda pra esse. Ainda bem que você tem um cajado, né? Verdade. É. Porque senão era uma estatueta talhada da pessoa, né? Ou não? E. Não, uma que correspondesse a essa pessoa só. E que ela custasse pelo menos 500 PO por dado de vida. Caralho! Tá porra, mano. Minha cajada é bom. Primeira vez que eu uso minha cajada, hein? 70 dados de vida. Mas eu não preciso do custo. Quais os contei? Custo, custo. Iludido. Banco de. Banco, eu ia falar banco menor. Banco de Valcara. Banco de Valcara, ali, ó. Parceiro, vou falar pra você quanto que eu tenho de grana aqui. Você é idiota, né? Eu compro. Sabedoria. Você é idiota, né? Hã? Vou estar lá na nova arte. Mas é acordado de vida, né? Cartão, o que é essa cartão aqui? Cielo, não, Cielo. Quanto de idade tem? 20. É 20 vezes 500. Pra gente, o máximo é 10 mil. Pouquinho. Vixe. Eu tenho... Fácil de vocês, fácil. Eu tenho 28, porque eu assumo do dragão. Faz um campo. De qualquer um, acho que você vai responder um maldito. Eu faço, eu tenho 200 mil, imagina quanto ela tem. Eu sinceramente não lembro quanto eu tenho. Nem sei, mas. Eu tenho, eu acho. Eu acho que um tesouro que eu peguei tinha 5 milhões. É que tipo, já faz tanto tempo que eu não 26 faz... passa? Não. Falta uns 10, acho. Eu tô no mínimo aí. Ok. Agora sim, quer colocar no meu plano? Não, vou pôr no Iruíro. Por que o seu plano só tem o plano da Pokébola? Beleza, Siri. Você toca ali no Digimundo, o que você faz? Faz o dormir. Um bagulho, assim, ó, olhando. Quando ela fica... E já sabe o que acontece. Iruíro. Fica no nada. Coloca ele dentro do topo. Fica com o Criador. O que você fez com ele? Dormi só. Uma máquina dorme? Agora dorme. O Kip dorme, imaginei que ele dormisse. Nunca vi o Kip dormir. Não? É muito fofo, ele ronca. Isso é estranho. Por quê? Kip de. Estranho é dormir ou estranho é achar fofo não roncar? Ou estranho não roncar? Enfim, ele não vai trazer problema pra gente aí dentro. Né? Não. Mas de tempo em tempo talvez eu solte ele. Certo. Só pelas zoeira. Escreve de pet, né? Bom, enquanto isso que vocês. Mentira, eu vou devolver fazer. Ele pro nada quando eu vou conversar com o nada. Eu me enchei de bomba e devolve assim. Não! Eu vou pra conversar com o nada, eu não vou pra matar o nada. E agora pelo menos eu tenho um caminho. Isso tá parecendo paradoxo. Ah, com a entropia. Com o criador do cara. O criador do Vastos. Melhorou. Uma Vastos. Quê? Uma Vastos. Bem, a gente pode ir indo até a Alma Vir, vocês não acham? Tem uma coisa ainda que tá me incomodando. Qual? A respeito da demorador. Ela é um portal. Tá. Ah. Se a gente começasse com a eternidade sobre isso, de alguma forma. Não animo. Posso contar com a capital. Mas não sei se ela vai querer falar com a gente. Eu também acho que não. Mas talvez eu tente contactá-la e avisar. Apesar que assim. Não sei. Ah, mas talvez... o Moraine tá mais sensato agora, né, Moraine? Mas bom, eu queria. A Dama da Dor não foi feita pela eternidade? Não, invocar um demônio no plano das pessoas. Sim. Na eternidade já fez isso com esse portal lá dentro. Sim, só no plano das máquinas. Mas. A Siri falou que ela não foi corrompida. Okay, a Siri começa a soluçar. Eu acabei de invocar um aqui agora. Tá soluçando, Siri. Tá deixando pra falar a verdade? Tá tudo bem? Tá. Sei lá. É uma contração involuntária do diafragma. É tranquilo. Eu sei, às vezes acontece isso. Já faz muito tempo que eu não me alimento, porque eu preciso mais. Você não se alimenta mais, Top? Não, não preciso mais comer, beber, dormir. Mas você ainda pode. Posso. Mas não preciso mais. Meu corpo já morreu. Está perfeito. É, morreu mesmo. Muitas vezes. Bom, eu vou tentar contactar a eternidade. Não sei como, mas vou tentar. Tá bom. E vou tentar avisar ela de alguma forma de que a Dama da Dor é um portal para o nada. E o nosso amigo lá que morou aqui? Nosso amigo que morou aqui? É da alma que você precisa. Ah, eu conversei, eu disse que eu conversei com o pessoal lá em... É uma hora. Em... Como que é o nome do reino de Kim mesmo? Werra. O pessoal lá em Werra e eles vão nos ajudar. Bahamut em pessoa vai procurar o nome do Zezinho. É só ter falado pra mim. É Bahamut em Deus? Lá. Mas eu falei, eu tô conversando com vocês em voz alta. É que eu não tô, ele tava ocupado. É que eu tenho. Ah, você tava procurando um cajado pra ele, verdade. Mas eu tenho um link direto com o Bahamut. A cidade. Bahamut? É. Da hora. Bom, mas de qualquer forma, Celeminha, eu já conversei com ele e ele tá procurando pelo Zezinho. Eu já passei as informações que a gente precisa, ele vai entrar em contato daqui meia hora. Ó, vou tentar procurar a eternidade. Talvez ela tenha trama. Tu tá ligado pela trama, né? Então pode ter tudo desligado nela. Se ela for o centro da trama. E o quê? O norte tá pra cá. Beleza, vou procurá-la então. Eu sento. Chakra de virgem. E tento expandir o meu ki pra trama e procurar a trama da eternidade. Cara, você... Imagina tudo convertendo pra ela. Joga seu testezinho aí. Tem que jogar um testezinho. Alguém quer me dar um bônus? De quê? Não sei. Algum bônus. Provavelmente esse teste vai ser difícil. Faz o seguinte: você lembra do Grial, dos feitos do Grial, e você vai usar coisa extraordinária. Como que eu jogo isso aí? Você faz um teste do seu nível. Seu, que é, você é mago? Sou monge mago. Você faz essa sabedoria? No meu caso, nesse caso, usaria qual dos dois? Mago, do mago, né? E aí você somou o seu nível como bônus. Não, no meu caso meu nível de monge é maior. Mas nesse caso eu usaria como? Nível de personagem. Nível de personagem só? Ah, então beleza. Flor de Lótus, meditação, monge. Monge. Mas nesse caso, nível de personagem é efetivo nível da classe. Nível de personagem. Então 33. Então o que eu faço? Faz um teste de sabedoria, certo, com dificuldade de 33. Dificuldade 33. Se passar, você tem mais 33 pra usar até o próximo turno. Tá, então eu quero gastar meu ponto de inspiração e jogar com vontade. Então você usou, né? Pra dar o. Se eu tiver lutado, né? Vixe, 18, passei. Fácil. Então eu tenho mais 33, certo? Tá. Então agora. Percepção, Jé. Porra, então. Ouvinte, ó. Ó, Champs, você lembra que foi? Se liga no rachixe, ó. Aqui é o branquinho. 8. Ah, tá bom. Caralho, 9 hoje vai fazer, hein? Tá, deu. 102? 102. 102. Deixa eu jogar. Tirou 8, 102. Tá, não vou com vontade. Tá demais isso? Aqui tem. de bônus. Nossa, você acha dálmatas apenas. É 50 ou 60 que você tem de bônus? Mas nem sinal da eternidade. Será que eu uso... É 50 ou 60? Pera, acho que eu vou usar a inspiração... Fazendo com vantagem. Nada? O valor é baixo ou você acha? O valor é baixo. Não, então pera aí, eu vou rerolar essa porra. Muito baixo. Vou rerolar. Muito baixo. Muito baixo. Muito baixo? Vou rerolar. Quero ver. Acho que não. Ó, tô usando o ponto herói que vou rerolar. Põe ali também, cara, por favor. Vou rolar. Cadê o dado? Cadê? Esse aqui é meu. Gê, estando onde eu estive no lugar da eternidade, tendo a essência dela, tendo o vislumbre dela, que eu vivi a eternidade por uma fração de segundos. Eu consigo ver um bolso? 20. Sai a carta. Eu consigo algum bônus? 20 com... Três cartinhas. Cartinha dessa. Consegue. Consegue. Pode jogar com vantagem. Tem. É mesmo? Tem. Vou jogar com vantagem. Talvez a cartinha não precise. É 39. Amor, ele falhou? Falhou. Ele falhou? Então a minha falha virou um sucesso, né? É. Tem que ter falhado? Você pega uma cartinha? Cadê essa cartinha? Pega as cartinhas. Vale pra qualquer teste? Não, sério, você tem que fazer um bagulho. Você transforma em sucesso um teste falha de um dos seus aliados. Não fala de teste, não especifica nota. Só um teste. Não, de revolver. Você pode dar mais 5. Não, sim. Não precisa dessa carta, porque tem que mandar 2 pontos. Podia ter que mandar 2 pontos heróicos nessa. Tipo, olha, falhou por 2. Você fala de 30, entendeu? Calma aí que eu vou jogar isso aí em off. Pera aí. Pessoal, vocês podem, por favor, conversar mais baixo? É, não é o que eu queria, né, mas... Divide que tá no meio. Pessoal, vocês podem, por favor, conversar mais baixo, eu preciso me concentrar. Siri, como que chama aquela criatura quando a gente chegou no Reino da Eternidade? Aquele ser gigantesco. Consegue se transformar nele pra mim, pra eu sentir o cheiro dele? Claro. Por favor. Tem alguma coisa que tá destoando. Que tamanho que é o bicho? Eu não faço nenhuma ideia. Que tamanho que é o bicho? É aquele dragão louco lá, que nós vimos na imagem. Pera. Um dragão, não sei. Que não. Tamanho que é o bicho? A gente tá a 4 quilômetros da cidade. Não, tudo bem. Nós transformamos um bagulho uma réplica. Ah, tá. Só pra, justificar a carta. A carta. Não, que o meu medo é ter virado um grandão de dragão. Eu lembro que você mostrou a imagem, tinha um dragãozão mó bonito, branco. Coisa mais linda que é dragão. Tipo aquele que a gente foi na. Mas ó, pequenininho, tá? Não chamar atenção. Vou virar ele e vou me enrolar na toca assim, ó. Ok. Vou ver um dragão oriental e se enrolou mesmo. Aí, a partir do cheiro daquele lugar, eu tento conectar de novo minha memória lá pra justificar a carta. Alguma coisa palpável, alguma coisa física que eu senti lá. Sacou? Muito bom, minha inspiração. Obrigado. Uma voz vem à sua mente. Beleza. O que você quer aqui, menina? Você já teve a sua chance. Me perdoa, eternidade. Não gostaria de ser novamente intrometida. Mas eu obtive uma informação e talvez devesse lhe contar. Fiquei sabendo há pouco que a Dama da Dor é um portal direto para o nada. Descobriu, então? Isso eu já daí, sabia. É lógico, caralho. Ela que fez? Ah, isso então já lhe era sabido. Desculpa. Não queria ter importunado a sua... Não queria ter desperdiçado seu tempo com a informação fútil. Mas achei que devesse. É só isso? Porra, minha seca, velho. Eternidade seca. Depende. Parece que a gente foi na casa dela, né? Você estaria disposta a responder se é só isso? É claro que não. Eu não interfiro. Já disse isso. Sim. Aquilo que a Dama da Dor faz, que envia as pessoas para o labirinto, tem ligação com o nada? É um caminho direto para o nada ou é realmente um labirinto? Eu disse que eu não interferiria. Ah, entendi. Me perdoa. Ainda minha mente está confusa devido aos últimos acontecimentos. Quer que eu clareie sua mente um pouco? Eu gostaria. Por favor, depois do que eu passei, depois das vidas que eu vivi durante eras, em poucos minutos, muita coisa está bloqueando a minha mente ainda. Tem certeza? Clareia demais. Vai ficar tudo branco. Eu posso escolher esse custo? Não. É um custo baixo. Não. Não? Custo médio. Não. Tudo bem. Um real. Quer pagar quanto? Um real. É 10 dólares. Eu acho que... Bom, não é uma competição, mas acho que talvez estaríamos... Não, deixa eu ficar quieto. Às vezes eu falo demais. Melhor ficar quieto. Pode ser. Farei a minha mente. Tem certeza? Eu não tenho certeza de mais nada. Mas se isso puder beneficiar a gente, fazer com que saiamos vitoriosos, eu aceito. Vou clarear a sua mente, então. É isso. Lide com as consequências. A eternidade desaparece, você fica num turbilhão de tontura e náusea. Aumente seus atributos mentais em 10 pontos. Reduz os físicos igualmente. Eu tô ficando debilitado. Agora é mais. Vai já ser o Jovem Zwinglio, né? Você pensa pra papel. Não, na verdade tem outro rolê. Quanto você tem de vida? Quanto você tem de vida? 360. Agora 260. Caralho. Ela esquece. Eu sei quanto de vida. Tem mais vida que eu. Só pra reduzir 10 pontos, mano. É, são 20, são. Eu diminuo Constituição e Força, né? E Destreza. Destreza, isso. Quer me chamar pra quê? Não, tá tranquilo. Tem certeza? Uhum. Constituição, né? Isso. Tá. Ele ficou velho agora? Já tá. Ficou caquética. É, 20 é mais 10, né? Perdão, 20 é mais 5. É o mestre ancião. Mas diminui 5, não sabe? 14, mais 2, 4. Se seus amigos quiserem, posso clarear a mente deles também. Não. Só fim de perder. Fica meio lesado mentalmente. Só pergunte. Imagina perder o CA por causa dos seus abaixados. 5 de CA. É mesmo 5 de CA. A menos. 5 de iniciativa. É, por isso que eu não topo. É que vocês são personagens físicos, né? Meu personagem é outra pegada. Eu tenho 8 de força. Na verdade, eu tenho 11, mas na forma de dragão eu tenho 34. Eu tenho 10 de força. Se eu perder 10, eu fico com 1. Não, 14. Que canseira. Tá bem top. Não. Eu sinto que meus músculos estão definindo. Acho que eu usei muito poder. Mas eu consegui o contato com a eternidade. A eternidade, digamos que ela destravou algo na minha mente. E perguntou se vocês querem isso também. Mas é um custo muito. Tirei crítico. 39. Vocês podem definhar. Assim como eu sinto que eu estou definindo. Podem não. Bom. Mas uma coisa é fato. Não queria falar nada, mas faz uns tempos que eu usei um desejo. Um desejo. Tô sentindo ainda. Aí como o esquema. Eu, tipo assim, quando eles estão conversando, tá assim, morreu. Então você não pode, valeu. Eu vou me apontando. É, pergunta se pode ser daqui a pouco. Pode ser. Eu vou levantando e fazendo. Não pode cair, é um só. Tentando sentir o cheiro, a direção do cheiro. E vou ficar apontado naquela direção. Tá, e atento naquela direção. A eternidade, ela tem pressa, né? Oh, mas ela disse que... Oh, a Siri falou o que é. Basicamente. Mas ela quer parcelar. Eu quero que seja amanhã, porque eu tô com 3 de força por causa do desejo. Ou só chega um e para. Já passou 24 horas. Não é 24 horas. Desejo. É 24 dias. Mas é, tudo bem, amor? Você tá rosando? Rosando e farejando a retaguarda. E você, de quem? Tá precisando de você? Suco de laranja? Pode estar nem nascer? É esse tipo de retaguarda. Tá balançando o rabo junto, né? É esse tipo de retaguarda. Daqui a pouco melhora. Tem alguém vindo? E aí, propósito essa eternidade sim ou não? A Siri disse sim. A Siri tá muito tentada a dizer sim. Atento, temos problemas. A Siri quer dizer sim. A Siri quer dizer sim, ela só tá preocupada com uma parada. Eita porra. Porcaria. Ah, é. Arco na mão já tô pronto. Quanto tempo passou desde que eu entrei no Brasil? Quase uma hora. pessoa? Provavelmente faz uma hora. Tá com o Bahamut e vai colar com vocês. Inspiração. Tem que chamar. Bom, vamos indo. Levantar. Eu ajudo o Top, que eu tava enroladinho. Cara, 50 segundos de meditação já tá assim. Não. Certeza? Absoluto. As minhas runas usam força e destreza, vai ser ruim se aceita, eu... Aceitar. Só por causa das runas. Vai ganhar um D4. Ah, é por causa das runas. Por causa das runas. Porque o restante é foda, se eu não uso força, essas coisas. Bom, o Murnos atentou o Nirvar. Vamos tentar chegar Nirvar tá mais vindo? Perto. Sim. Vamos tentar chegar mais perto. Vamos entrando, então. De lá. Ah, só mais uma coisa. É óbvio que a Eternidade já sabia da Dama da Dor. É óbvio, mas era legal. Vai que passou ela ficar puta com a gente. É, eu perguntei também sobre o labirinto, se é uma ligação, ela não interfere. Mas isso não interferir. Mas tudo bem, eu respeitei isso. Vaca! Mas você tá ouvindo a Eternidade? Muita maldade isso! Isso não interferir. Você sente uma brisa passando assim no seu rosto e de repente a brisa plá, dá um tapa na sua cara. Perde 2 de força. E não ganha nada de tributo. Vou ficar que nem o Grog. Grog. O Grog. Caralho. É assim mesmo? É. Ok. Eu não com a bundinha pra cima. O que vocês fazem? Vamos seguir, então. Vamos ter que seguir. A alma ajuda a gente lá dentro, então, depois, se eles acharem ela. Pegue um enigma. Vamos. Por quê? Vamos ver se tem alguma dica antes. A tua filha é boa de memória. Pode ficar tranquilo, Celina. Ela vai lembro, falar. Eu consigo dizer que esse enigma tá pra frente. Tem árvores nesse plano? Esse aqui? Até agora a gente não viu muito. Pouquíssimas. Nenhuma, pra falar a verdade. Pouquíssimas. Naturalmente, não. As árvores que existem aí, pelo que vocês viram... Elas foram plantadas por alguém. Vou tocando nas árvores. Voluntariamente. A gente tem que ir até o centro da cidade. Isso. E de análise tomar um caminho. É, que vai ser definido com fogo. Pode ser subjetivo isso. Não, geralmente não é não. Ok, vocês estão indo pra cidade então. É, sim. Porque o caminho é de trás pra frente. Voando, teleportando, caindo. Vamos voar, todo mundo voa. Tá cheio de humanoide aqui, é, de boa. A gente voa e a gente quer voar mais pra cidade, mas não pra ter lá fora. A gente quer ver. Porque o negócio é na nossa frente, não tá? Sim. Dá pra voar direto pro centro? Dá pra voar direto pro centro. Vamos só tentar. Ir por cima, né? Depois a gente desce por baixo. Não, o negócio é de assim. Cidade. Ué. Cidade é perpendicular? A engrenagem que a gente tá assim. Que estranho. Também vai ter que ir pelo, aqui. Pelo que eu entendi é isso, não é? Sim. A cidade tá assim. Sim. Vocês estão numa engrenagem aqui assim. E aí vocês olham, tem uma outra engrenagem assim. Ah, mas quando a gente entrar na área, vai normal. Mas a gente depois só vem voltando. A gente vai cair pra baixo, ó. Cair é, pra cima. Lá a gente vai cair em... Ah, mas é normal. Lá muda a gravidade. Sim, é só a gente cair pra cima que a gente chega lá. Tá certo. Pra cima, não dá. Sim. Paradoxo. Vocês voam. O que vocês fazem com o Modó? Eu levo ele. Carrega o Modó? Ok. Vai carregando o Modó. É o Modó mesmo? É um bichinho que tá com a gente. É um Modó. Eu trouxe nós aqui. A gente vai pra onde vai passando e vai pegando o bicho. É incrível. Ele tá guiando aqui, a gente, viu? Aqui, feliz errado. Olha a moça dos bichinhos aqui, ó. Bom... A vocês Ash vão, então, do grupo. Em direção ao centro da cidade. Quando vocês se aproximam da cidade, vocês sentem a gravidade atraindo vocês em direção ao solo da engrenagem, né? E aí vocês vão em direção ao exato centro daquela teia gigantesca e magnífica diante da qual vocês estavam. Como eu disse antes, a cidade ela é... São 20 muralhas concêntricas, certo? Uhum. Só existem duas entradas nessa cidade. Essas duas entradas elas ficam opostas, diametralmente opostas, nas muralhas externas. Mas as muralhas mais internas, elas têm 12 entradas cada uma. Porque aquelas estradas que conduzem até o centro, a partir dos vértices, elas têm portões ali, nas muralhas mais internas, certo? Todos os portões eles são vigiados e vocês veem que tem muitas pessoas de diversas raças. É como se vocês estivessem novamente em Valcária. como se vocês estivessem em Vitória. A variedade de raças, de espécies que tem ali é muito vasta, muito farta. E no centro da cidade, exatamente, existe um círculo, como se fosse um... o tamanho de um... de um estádio, de um coliseu, aproximadamente, todo gramado. Belo. É Burn mesmo. É o quê? É fogo mesmo. No exato centro desse círculo existem três árvores, somente três árvores enormes, majestosas, umas árvores que alcançam cerca de uma centena de metros, são árvores muito grandes, muito antigas e estão diametralmente equidistantes, dispostas ao redor de um círculo de terra nua que fica exatamente no ponto que marca o centro da cidade. Conforme que vocês vão passando, vocês vão passando por cima, vendo as ruas, a população que está lá embaixo, a população que olha casualmente para vocês, mas não se importa com a presença de vocês invadindo a cidade pelo ar. Tem terra aqui perto. Tem terra. E vocês notam o seguinte. Todos os prédios dessa cidade, conforme vocês vão passando, eles parecem ser... O que, que tem? Não, obrigado. Eles parecem ser prédios residenciais. Não aparenta ter uma taverna, uma estalagem no local assim. Parece tudo ser moradia apenas. Entre a primeira muralha e a segunda muralha, o que vocês veem é que existe um espaço muito vasto, muito grande. Um espaço que tem alguns quilômetros de distância. E nesse espaço entre a primeira e a segunda muralha, existem fazendas. E ali a vida brota farta. Ali vocês veem muitas plantas, muitas árvores frutíferas, muitos animais sendo criados. E vem muitas pessoas cuidando dessas fazendas que tem ali ao redor. Tudo. Trobo, chocobo. Tudo quanto é criatura. Criança. Vocês veem criança, pombo, rato que voa. Vocês veem tudo ali. De farto. E quando vocês pousam ali no centro, vocês veem pessoas circulando. O local onde vocês pousaram, ele tem diversos bancos metálicos dispostos ao redor daquela clareira de grama, certo? E vocês veem muitas pessoas sentadas ali. E vocês acham que as pessoas estão conversando. Tá? É como se fosse um... Hã? Que eu ouço? É como se fosse um ponto de reunião. Você ouve o silêncio, Top. Como se fosse um local de encontro das pessoas, para as pessoas conversarem. E aí quando vocês pousam, vocês veem algumas pessoas passando, né, próximas a vocês, olhando para vocês. Uma sobrancelhada você recebe de cumprimento. E as pessoas seguem com os afazeres delas. Conforme vocês vão observando, essas pessoas estão de fato conversando. Mas é curioso. Porque as pessoas elas estão paradas de frente umas para as outras, se encarando, e de repente uma faz assim, uma careta, levanta a sobrancelha. Ah, pô. Tem um ponto de silêncio aqui. E vira as costas e encerra o assunto ali. É como se elas estivessem travando uma conversa. Mas no máximo elas fazem algumas expressões faciais e mais nada. Nenhuma palavra proferida, nenhum gesticular de mão é feito. É porque aqui pode ser... Aqui não é um negócio de adivinhação lá? Sim. Então, pode ser que essas pessoas tenham feito voto de silêncio. Ou as coisas partem pela adivinhação. Enquanto vocês estão conversando, vocês veem duas pessoas. O que parece ser um casal. De uma raça de criaturas que vocês nunca viram antes. Elas têm corpo masculino e feminino de seres humanoides, certo? Só que cobertos de pelos. Só que o rosto dessas criaturas não são de seres humanos ou elfos ou anões. São rostos leoninos. Oh, que legal. O que parece ser um casal dessas criaturas vem assim na direção de vocês e eles se encontram. Enquanto vocês estão reunidos aqui, eles param diante de vocês e se encontram. Eles param ficam se olhando, se encarando. Um longo tempo. De repente, a versão feminina ergue a sobrancelha direita. A versão masculina assente com a cabeça, se viram e vão embora. Falaram mal da gente, certeza. Que lugar bizarro. Bizarro? Ou a gente contar os padrões deles? Acho que não dá pra dizer pra gente. Os nossos padrões, eles são bizarros. Eu vou tentar ver se eu ouço alguém conversando. Posso tentar ouvir alguém conversando? Pode. É melhor a gente conversar mentalmente. Pra não chamar mais a atenção do que nós. 76. Já chamamos? Perdão, 66. É uma possibilidade. Já que aqui eles não costumam conversar mexendo a boca. Alguém joga um D100 metade do nível de vocês. 59. Certo, Toff, você ouve conversa ao longe. Bom, tem alguém mais ou menos a nordeste. 2 quilômetros. 2 quilômetros estão conversando. Não dá pra distinguir o tom da cor da conversa. Não dá pra ouvir o som que difere do som de passos, do som de carrinhos de mão cheios de frutas e verduras sendo carregados, do som do próprio vento que ecoa ali e do som grave e rítmico e irritante pra você, pro Murin, né, das engrenagens girando lentamente. Eu consigo lembrar nas visões que eu tive do Zezinho se ele passou por aqui, se tinha essas árvores, se era a entrada de algum lugar, se alguém conversava por esses padrões aí que a gente tá vendo. Já passou uma hora, né? A gente teve voado. Estamos de novo. Tá morrendo. Campanha do Bahamut chamando ele. Não dá pra lembrar isso. Não dá pra saber. A única coisa que você puxou de informação é mesmo a descrição externa da cidade. Uhum. Vamos olhar por aí. A gente tem que procurar o quê? Uma cortina de metal? Uma cortina de metal não é o... Vocês querem as muralhas onde as pessoas conversam? Procurando aqui aquela pessoa forte lá. Pessoa forte? A pessoa que tem um... Ah, o que mais forte? Isso. Tá pra cá. Vamos lá, então. O que é que ele fala? No que mais forte? É. Você ainda tá com sua percepção ativa? Não, tenho parafusão. Ah, tá, ok. Ele é um... Bom, você tem memória, não tem? Ok, a Toff começa a conduzir vocês, então, numa direção onde ela onde sentiu aquele... uma pessoa que tem um nível de poder que destaca dos demais, mais elevado que os dos demais. Já tinha um sol, né? Vocês estão indo na direção da aberração. Tá. Da única aberração que há no local. Gente, é uma aberração. Vamos lá. É o lugar. É o presidente. Coincidentemente é o lugar que estão conversando, ó. É o presidente. Só porque o cara não tem um dedo, mano. Acho que tá falando isso. Ah, bom, aí tudo bem. Eu não sei. Agora fica na luz, hein? Depende de qualquer aberração. Os dois. Um por não ter dedo ou outro por ser. O outro por matar as pessoas. Não ter alma. Vocês viram um comparativo do que aconteceu quando teve aquelas chuvas na Bahia e quando teve as chuvas agora, o que o Bolsonaro fez e que o... Sabe o que o Bolsonaro fez na época das chuvas na Bahia? Tirou férias. Não, sabe onde ele foi? Foi andar de carrinho no carro da Hot Wheels. Lá no parque do Beto Carreiro. É sério, ele andou de Hot Wheels, carro da Hot Wheels, em vez de ajudar o pessoal. Depois vão andar de moto de jet ski da Marinha. Olha aí. Certo. Vocês vão caminhando pela cidade. Bizarra e estranha. Pô, eu vou ficar pensando. Alguém joga um dado. Alguém joga um D6. Ímpar. Ok. Vocês estão indo na direção da onde a Toff sentiu o ki dessa criatura poderosa. E o Griel sabe que é na direção da única aberração que tem na cidade. Coincidentemente, é a mesma direção da qual você escutou conversa. E aí vocês vão indo, não demora muito até vocês chegarem. Sabe? Diante da criatura que tem um nível de poder elevado. É isso que eu ia perguntar, porque eu sei o tipo de criatura que é. É uma aberração muito ampla, né? Eu acho que uma noite é um negócio amplo. Você sabe que tipo de aberração que é? Sei, posição, sei, sei, tudo. O que que é? Vocês estão... Vocês... Eu consigo saber até se a criatura é maligna ou não. Vocês atravessam uma rua, viram uma esquina, e de repente vocês dão de carga, de cara... De carga, vocês dão de carga. Vocês dão de cara com o inesperado do inesperado. Um Beholder. Oh! Com asas... angelicais. É nada. É por isso que tá bom, né? O patamon. Vocês veem essa criatura. Que da hora, velho. Na cidade. Gente, vai ter um Beholder, cuidado. Ah! Só que me lembra o Monster Rancher, não sei porquê. Ah, o Monster Rancher. Ah, sim. Vocês veem um Beholder celestial. Uou! No meio da cidade. Ela vai querer pegar. Tô indo até lá. Meu problema é se ele quiser ter problema com a gente, que ele parece forte. E ela vai querer ter, porque ela vai querer capturar. É Pokémon. Ela é heroína. Ela é Pokémon. Ela acha que é Pokémon. Okay, se ele vai até lá. Ela acha que é Digimon. Ela é do Digimon. Pokémon. Eu particularmente eu não sei que criatura é essa, mas a presença dele me lembra muito aquele mago que tava com vocês, o cheiro também. Mas de alguma forma não é maligno. Ele faz pum enquanto anda. Lembra quem? O mago que estava com eles. Olha isso. Peraí, então, não é maligno? Ah... Não, Beholder que não é maligno. Mas de alguma forma não parece ser maligno. Lembra uma combinação do mago que tava com o grupo com o e da Beholder. Própria Lisbeth. Caralho! Bizarríssimo! É o paladino! É como se eu tivesse. É como se eu tivesse na presença do mago com a Lisbeth junto. O Beholder. Ah, é um Beholder? Então ok, você chega na direção do Beholder e um dos olhos vira pra você. Enquanto ele tá diante de uma outra pessoa encarando a pessoa. E também não fala? Card. Também não está falando. Tarde. Vários todos, olhos viraram na sua direção. Pra todos os olhinhos. Você assovia? Um olho vira na sua direção. 4, 5. Você fala. Eu tô indo pras costas dele sem perceber. Amor, você ainda sente o cheiro de Nervar? Sim, você percebeu? Sim, ele percebeu. Sim, eu percebi. Eu sinto o cheiro do Nervar ainda? Sente. Sim. Ele tá perto. Está se aproximando cada vez mais. Vou tentar manter o foco nele. Eu jogo minha atenção pro Nervar. Tá perto. Perto quanto? Lambeu só o pé. Nervar fez cosquinha no meu pé. O cachorrinho lambeu meu pé. Quanto perto? Muito perto. Pessoal, Nervar tá muito perto. Olha pra trás. É como se ele tivesse as suas costas, Top. Eu dou uma olhada na sombra. Que o Beholder dá duas piscadas, sorri. A pessoa com quem ele estava conversando morre. Desintegra. É porque ele fechou sem magia. Cansei de você. Porra, livro dos monstros. Nossa. Você me fode, hein? Só tem monstro. Ué, você queria o quê? Ele é o livro dos Beholders. A pessoa com quem ele conversava era um eladrim. Lembra um elfo, né? Mas ele vestido com folhas, semelhante ao Griel. Mas a aparência dele é a aparência de um ser, como se ele fosse um ser arbóreo. A pessoa ergue as sobrancelhas assim, sorri também, vira as costas e vai embora. E aí o Beholder, ele volta o olho central na direção desse ele. Oi! Você fala, fala. Esse Beholder tá enferrujado, as catracas dele. É engrenagem. Ele olha pra você e encara você. Eu não sei como é que fala por aqui. No olho central, né? Tá, porra. Joga atrás de morte só tu. Ok. Fica tranquilo, é nada só não. Joga aí. Eu fico olhando você. Ficou adivinho. Como se ele esperasse alguma reação. Você tá esperando o quê? Eu não sei falar que nem vocês. O olho que tá na direção do Celerim arregala. O outro olho, os quatro olhos que. Os nove olhos estão na sua direção agora. Se arregala, o olho central também se arregala. Ele abre a boca. Isso. Você percebe que a boca dele tá seca. Que água? Não usa. É. Isso, vai que dá, parceiro. Desculpa, eu não sou daqui. Eu tiro um cantil, quer? Um dos olhos pega seu cantil. É veneno. É um cantil. É poção da verdade. Devolve o cantil é pra um você. É um suco de ameixa veritas. Devolve o cantil pra você. Isso. É que agora eu sou Silva. Eu sou um sorte da minha pena. Obrigado. Tem sotaque? De nada. Britânico. Faz muito tempo que eu não falava esse idioma. É legal, né? Você é recém-chegada, não? Sim, cheguei agorinha. Percebi. E aqui vocês falam como? Piscando, pelo jeito? Ou mental mesmo? Pessoas caóticas. Por quê? Você, totalmente caótica. Não sou não, eu fiz uma pergunta e dei duas opções. Esse é um local de ordem e de paz e de harmonia. E a ordem e você é uma pessoa extremamente caótica. Há controvérsias. Que não sabe como proceder uma conversa. E que quando uma pessoa está falando, a outra aguarda. Desculpa, que você demora muito pra falar. Acho que faz tempo que você não fala. Tipo, você perguntou nem se eu respondi. Faz um tempo mesmo. Porque aqui não há necessidade de se falar, mas eu não sou tão lento quanto um ente para falar. É, eu sei. Não há necessidade de se falar aqui. Todas as pessoas aqui estão tão acostumadas com o padrão lógico que todas as coisas seguem e elas conseguem prever os padrões lógicos de uma conversação e saber exatamente o que a outra pessoa vai dizer e assim, basta um olhar, um erguer de sobrancelha e a conversa está realizada. Então não precisa nem ter a conversa, se todo mundo sabe. Exato, por isso nós não usamos as nossas vozes. É que bota. Que coisa chata. Vocês não cantam música? Pessoas caóticas. Já tô chegando perto dele, né? É só lip sync. Ocasionalmente, algum bardo vem à cidade para nos entreter. Mas é muito raro isso. Eu também, o público não fala nada. Até porque as pessoas conseguem, pelos padrões lógicos e previsíveis que o universo tem, conseguem prever todas as notas da música que será tocada e todos os versos que serão cantados. Mesmo se for tocado. Os bardos que são residentes da cidade. Não era uma pausa. Os bardos que são residentes da cidade, eles precisam apenas subir ao palco e receber os aplausos, pois todos sabem qual será a apresentação que ele fará. Cara, é a melhor coisa, só subir. Recebeu! E recebeu 2 milhões! Vou virar bardo da cidade! Recebeu 100 milhões! Não faz sentido! Vocês perdem toda a diversão! Não, não perdemos. Perde sim! Nós a prevemos. Que coisa chata! Talvez seja pra você, mas você se acostuma com o tempo. Não! Porque depois de um ano aqui na cidade, pelo menos você passará a compreender os padrões que o universo segue e começará a se acostumar com o tempo. Não, se eu ficar aqui um ano, eu taco fogo aqui! Pessoas caóticas. Tudo aqui é previsível? Tudo no universo é previsível. A hora que eu coisas são de isso. Vocês que são pessoas caóticas. Quem que é o chefe aqui? Isso, não há um chefe aqui. A hora que eu pergunto isso, eu quero focar a minha percepção no nada, só que voltada para as nossas sombras, para ver se o Nervar tá seguindo a nossa sombra. Se ele tá, tipo, grudado na sombra, principalmente do muro, que ele ficou agarrado. Sim, pra eu fazer teste, sim, tá agarrado na sombra dele. Sim, tá agarrado, caralho. É. Tudo é previsível? Sim. Você previa isso? Eu vou dar um socão na sombra do muro. Ah, boa, eu queria dar um socão na sombra do muro. Socão? Socão na sombra do muro. Quanto que causa de dano esse socão aí, mais ou menos? Ah, mais ou menos um 60, se for meu abriu um buraco no chão de grama. Levante-se daí, Nervar. Na verdade, sim. Vocês são pessoas caóticas que trazem o caos à cidade. Isso era esperado. Nervar tá aqui. Nervar tá aqui? Onde? Na sombra do muro. Levante-se, Nervar. Anda. Já tomou 60 de dano. Eu faço luz em cima no muro assim pra não ter sombra. Mas como? Vai ter sombra? Não vai! Só se a luz emanar dele. Exatamente, pra fora. Exatamente, pronto! Muro da luz, acabou o problema. Que horror. Ô, vagamuro! Você quer deixar essa luz por mais tempo? Vagamuro. Por mais tempo? Muro! Muro em lume. Gente, que vai dar o Murray mesmo. Acabou o problema. Ok. Bom. Ele olha, vê o Murray brilhando. Olha o buraco no chão. No gramadinho. Não, não, vocês não estão mais no gramado, vocês estão no centro da cidade. No chão ali no. De metal da cidade, né? Estourou. Ele olha. Por favor, pessoas caóticas, não estraguem a engrenagem. Desculpa, tinha. Não estraguem a cidade. Tinha um inimigo nosso aqui, usa magia consertar. Na engrenagem? É. Não sei se funciona. Até 30 centímetros, conserta. É, ok, consertou. Você é o responsável por essa cidade, Beholder? Ah, é, não, como eu tentava dizer antes de vocês espalharem o caos por aqui, não há uma pessoa responsável. Todos aqui na cidade conhecem suas responsabilidades e a seguem fielmente. Bom, se tudo é previsível, então vocês preveem que vai ter um combate aqui. Isso será inevitável. Então, se você prevê isso, então posso supor, prevendo, que você vai se afastar pra não morrer. Não, pera lá. Tem uma coisa que ele muito mais saber. Quais que são as suas responsabilidades? Eu trago as pessoas daqui palavras de fé e de esperança. Ele é o pastor da cidade. Eu sou um servo dos deuses. Que deus? Dos deuses da ordem. Todos? E da bondade. Calmir? Vários deles. Sim, Calmir é um deles. Ah, Calmir é de onde a gente veio, é brother nosso. Ah, percebo. Aquele mundo é bem caótico mesmo. É nada. Não, não vem falar isso não, porque tá totalmente em paz agora. É. Porque foi destruído, né? É. É, previsível, eu já esperava por isso. Mas não foi a gente que destruiu, foi nada. Não, foi eu acredito que foi um de vocês, com certeza, que destruiu aquilo lá. No mínimo. Qual que é seu nome? Ai, filho. Dunha. Que Dunha. L'Oreal. Que L'Oreal. L'Oreal Paris? L'Oreal Paris. Meu nome é Ardogari. Aldo. Tem um apelido? Ardo. Bolotinho de carne. Não, porque as pessoas não precisam pronunciar o meu nome quando se dirigem a mim. Mas vocês podem me chamar de Ardo. Ardo. Ou de Gary. Ou de Ardogari. Ardo, tá bom. Está bem. É, eu não sou daqui, então eu preciso ter uma conversa. Eu não sei qual vai ser o desfecho. Percebo. Faz tempo que tu tá aqui. Sim. Ótimo. Tem uma cortina de metal por aqui? Tem várias. Estamos em Mecanos. A maioria das coisas aqui é feita de metal. Não falou coisa, só cortina. É... Imagina que tem a cortina de metal. Sim, várias. Mas aqui perto. Mas vocês estão procurando uma cortina em específico que tem uma mensagem gravada nela. Estou certo? Deve ser. É, eu imaginava. É previsível isso. Ótimo! Onde tá? Pera. Porra, no nome já parece que sabe o nome. Tem 50 mil cortinas. Tem uma com umas runas assim. Uma! Alguém chega e cadê a cortina? É claro que não pensou naquela, né, gente? É fácil, porra. Por isso que é previsível. É. Onde fica? Sim, sua observação é bem pertinente. Que ele faz parecer que descobriu lá, velho. Faz parecer que eu sou um charlatão, mas não. Que foi? Não sei. A gente não entende esse significado dessas... Tá analisando todo mundo. Bem, Siri, eu posso levá-la até a cortina que você procura. É, mas ele é óbvio. Não é, não. Previsível. Sim, é previsível. Por quê? Porque eu já esperava. O quê? Que fosse Siri. Que seu nome fosse Siri. Estou errado? Não foi essa minha pergunta. Eu só quero saber o que te levou a deduzir que meu nome é Siri. os padrões que o universo segue. Que padrões de porra de universo? Você já apareceu mais velho, encheu o saco dele, é isso? Pode acontecer. O universo é lógico. Nesse local, a lógica, ela é suprema. Negativo, o universo é caótico. Vocês são um pontinho convergente que não é caótico. Ah, alguns lugares agora são. Não procede. Procede sim. Não procede. O universo, ele é ordenado. Ele segue padrões específicos. Então, pera lá. Quais são os padrões do nada, então? O nada? O nada que existe entre as dimensões? Não, o nada que está destruindo os planos do multiverso. Mas que é o nada que existe isso, entre as dimensões. Isso, esse nada mesmo. Esse. Então você sabe dos padrões aí. O nada aí. Que há entre as dimensões. Isso. Eu não gostei dele repetir isso desse jeito, não. Os padrões dele são completamente caóticos. Mas as ações dele são previsíveis. Reunir poder, um exército e fazer tudo voltar a ser o nada. Pra você, o nada, a partir do momento que não existe nada, isso pra você é caos ou é ordem? Se tudo for nada estático, é ordem. E você prefere tudo nada ou tudo tudo? Tudo nada. É gay pra mim, por favor. Muito caótico. Ele já tinha dito que eu era caótica. Vocês que não acreditaram. Apesar de o universo como está conter o caos em si, o que é algo previsível para a manutenção do próprio universo, para manter essa matriz de lógica funcionando, o caos, ele, em medidas dosadas, ele é necessário. Eu prefiro o universo como está. A inexistência não é algo bom. Eu concordo, viu? A gente concorda, mesmo não sendo lógico. Vamos indo pra cortina? Enquanto a gente fala. Sim, vou levar vocês até lá. Valeu! Junior, adoro. Ah, você tá brilhando, não tá mais aí. Pode ser que ele esteja esperando aparecer a sombra. Ele tá, ainda tá, só não tá aparecendo. Procura ele. Não, fica tranquilo. Bota tenta. Se o universo for aparecer, ele avisa antes da gente. Não é? Já é muito óbvio. É, em que momento? E aí, tinha um inimigo na sombra dele. Em que momento ele apareça? Segundo no seu... momento que vocês menos esperarem. Não, temos um Sherlock Holmes aqui. Viu? Isso não faz nenhum sentido. Faz total sentido. Não faz, porque agora a gente já tá esperando ele. Então daqui pra frente a gente sempre vai esperar ele. Não vai ter um momento que a gente não vai esperá-lo. Sim, haverá. Você engoliu uma gralha? Não, é meu estômago definhando. Não é óbvio isso? Óbvio. Sim. Então por que pergunto? Porque quando você começa a interagir, você começa a esperar as reações ao invés de simplesmente prevê-las. Viu como é legal? Vocês estão me corrompendo. Yes! Eu gostaria de fazer isso. Mas eu vou ajudá-la. Olhe no meu olho central. Ah, é? Então olha no meu olho universal. Não mata ele, Toff! Mostra o meu olho arroxeado. Os olhinhos estão olhando e o olho central encarando você inteira. Você todinho, ó. Você tá no olho central? Usando o olho central, né? Sim. Ok. Joga aí então. Pela próxima hora, todos os testes com vantagem. Você foi abençoada pelo Bebubi Celestial. Meu Deus. E o seu soluço cessa. Vamos ver. Mentira. Né? Daqui a pouco ele vai soluçar de novo. Não, eu não. Isso é esperado. Se eu não soluçar pelo resto dessa campanha, dessa sessão hoje, ia ser engraçado. Eu preciso. Se você soluçar, vai ser mais engraçado. Eu precisava mesmo. Isso vai provar que ele é um charlatão. Ser em comum com o universo. A prever tudo que está escrito, tudo que está previsível. Não se iluda. Somente alguma entidade antiga, poderosa e sábia, algo como uma eternidade, teria esse poder de prever tudo. Eu sei, eu fui a eternidade por uma fração de segundo. Nós conseguimos prever apenas coisas pequenas, mais localizadas. Bem, já que você pegou essa cortina, o que está escrito nela? Se tocar, morre. Muitas coisas. Eu não as decorei. Mas é lógico que não, né? Exato. Está aprendendo. Bom. Só não aprendeu ironia, né? Ironia não é lógico. Claro que é. Não, não é. É o jeito de tirar sarro das pessoas sem ser sarcástico desse jeito. Tirar sarro não é lógico. Claro que é. Não, não é. É divertido. Você é o único. É algo desnecessário e ambíguo. Pode causar confusão e ofensa. E essa é a intenção. Pessoas caóticas. Você é um ser único? Eu o quê? Você é um ser único? Sim, não existe outro de mim. De onde você veio? Ao contrário da sua amiga aqui, que logicamente foi copiada em algum momento, não existe outro de mim. Ele fala isso olhando pra Lisbeth. Algum outro da gente já foi copiado em algum momento? Hã? Algum outro de nós já foi copiado em algum momento? Aparentemente não. Mas aquela ali não é mais o seu corpo original. Não foi reconstruída. É, eu fiz isso. Viu? Eu tenho amigos legais, pelo menos. Você é um ser curioso. Sua aura oscila. Não, curiosos são vocês que ficam perguntando. Você é um ser que oscila entre a bondade e a maldade. Mas consegue coexistir. Não, eu não oscilo. Quem oscila é sua amiga caótica aqui. Eu não oscilo, não. Sim, você oscila. Eu não oscilo. Oscilante. Não sou, não. Sério, até rindo, você é estranho. Droga. Você riu, fala a verdade, isso não é legal. Faz quanto tempo você vive aqui? Vocês estão me corrompendo. 118 anos. Isso daqui existe bastante tempo, né? Sim. Muitas e muitas eras. Você já conhecia esse cara aí, Modó? Bidi. Não, não conhecia. Mas ele é muito lógico. Interessante. O que ele fala tem todo sentido. Sim. É algo disso que eu procurava, eu acho. Você vai ficar aqui com ele? Não, mas talvez se a gente conseguir salvar o mundo, eu venha passar uma temporada aqui em si. Era o que eu ia dizer. Isso é muito previsível. Não, não é previsível. Na verdade, você juntou as informações com o que dizemos, com as necessidades que temos, e você criou um padrão. Exato. É assim que a coisa funciona. Você está aprendendo, viu? Se ficar um ano aqui, você vai poder conversar sem abrir a boca. Será que ele sabe o que você tem no Iruíro? Não sei se sabe o que eu tenho no Iruíro. Iruíro. Isso, mas isso é uma palavra mágica para acionar algum item mágico. Um tubinho. É. Mágico. Eu presumo que você tem alguma criatura aí. É isso que eu queria saber? Então, qual criatura? Você aprendeu tudo, porra? Qual criatura? Lógico. Preciso de mais um tempo andando junto com vocês para conseguir prever isso. Por enquanto, não tenho informações suficientes para saber. Então, por enquanto, você só consegue definir algumas coisas da gente baseado no que a gente disse. Sim. Você não consegue definir, por exemplo, alguma lógica de coisas perdidas por aí. Ou seja, ele não prevê, ele analisa bem a situação. Isso. Lógica de coisas por aí? É, perdidas. Por exemplo, se... A eternidade perdeu algumas coisas aí pelo universo. Mas se a eternidade é ilógico ela perder as coisas. Ela coloca é onde isso, ela deseja. Isso, vamos lá. Se ela colocou umas coisas por aí e a gente quer, você acha que seria possível descobrir onde elas estão? Perfeitamente possível. Sério? O que, que você precisaria? De informações. Tipo qual? De um mapa do multiverso. De onde tá aí o mapa? Onde tá aí o mapa? Tá aqui. Lógico. Isso é lógico. Mas pense que essas... Você tem que pôr um fator caótico na sua equação. Porque pense que essas coisas podem ser achadas por outras pessoas. Estão olhando você. E automaticamente. Abre o olhão central. E automaticamente ser transportada para outros locais. Então provavelmente essas coisas não estão no local original. As runas? É. As pedras. Sim. É, essas são realmente difíceis de encontra. Eu sei. Tá sabendo. Mas é possível estabelecer um padrão. Dá pra continuar com isso também? Provavelmente a eternidade tem um padrão onde ela distribui essas pedras. Ou ela o faz aleatoriamente. Acho improvável. Então, se a gente analisar as últimas localizações de onde as pedras estiveram, conseguimos estabelecer um padrão estatístico e determinar estatisticamente onde elas podem estar. Ah, cara, matemático. Onde algumas estavam. Na verdade, se você for pensar que o universo é expansível, existem multiversos, então eles sim, estão em locais pré-determinados, então. Porque se eles estivessem em lugares aleatórios, uma pedra poderia se perder no fim do universo, ou seja, nunca mais encontraríamos. Mas se o universo está em constante expansão. Mas pensa comigo, se é um multiverso, existem só uma runa de cada, ou em outro universo existem outras runas iguais às que a gente tem nesse? Não, uma só, para todos os multiversos. Para todos os multiversos? Não faz muito sentido. Porque se uma entidade despertar no outro multiverso, a gente fica sem. Faz sentido, porque senão a gente teria várias entidades em cada multiverso, várias eternidades. E quem diz que não tem? A gente só sabe do nosso. Não faz muito sentido ter várias eternidades. Ué, vai que tem várias copiazinhas isso da eternidade. Isso exigiria que existisse uma eternidade suprema. A eternidade eternidade. É, pode acontecer. Você tem razão, pode acontecer. Você não é tão caótica assim. Eu disse. Ah, Camila é brother meu. Improvável. E aí? Vejam, aí está a cortina que vocês procuram. Ele leva vocês de volta pro centro da cidade. Certo? E os prédios que estão ao redor daquela praça ali, existe um prédio diante do qual vocês estão agora. Poker Center. Hã? Poker Center. É o Poker Center. Poker Center? Por que Poké Center? Ah, sei lá, todo centro de cidade tem um centro de Pokémon. Nunca tá na beiradinha, né? Tu chama centro de Pokémon. Bom, vocês param diante de uma porta. Ó, o rei! Olha lá. Olha lá, já tem. Ah, ficou gelado. Tem um galão aqui. Olha, é tipo gelado. Vocês chegam, cara, é como gelado. Diante de uma porta. Aliás, chegam diante de uma porta, mas não é a cortina. É a porta que eu vi. Do que parece ser um templo. Não esquece que eu tô esperando a resposta do Barrabund, viu? Sim. Essa porta, ela não é uma porta metálica. Vai. Toma um golinho. Ela é uma porta... Oba! Vai. Esqueci. É uma porta de mármore, tal qual esse prédio que a abriga, certo? Ele chega diante da porta, aponta o raio de telecinésia, e quando ele aponta o raio de telecinésia, a porta se abre pra dentro. Fecha meu portão aí. Ok. E aí vocês... O cara tem o fecho portão dele, velho. Estão diante de um corredor. Percepção tá ativa, não esquece, procurando o Nirvana. Amor, ele falou a verdade o tempo todo, né? O tempo todo. Certeza, né? Percepção ativa. Vocês estão diante de um corredor cuja largura tem a total extensão desse prédio. É um prédio comprido e estreito. Tá, estreito assim, ele tem uns 6 metros de largura. Vocês estão num corredor de aproximadamente 6 metros de largura. Ok. Que tem uns 30 metros de profundidade. As paredes desse corredor, elas têm uma iluminação parca, como se fossem pequenos vagalumes pendurados na parede. Mas são luzinhas mágicas. Vocês olham essas luzinhas e veem que elas brilham, certo? Mas não são tochas. Emitem até um pouco de calor, mas bem pouco calor. Certo? E vocês notam que elas estão presas à parede. E existem pequenos cordões que ligam essas luzes umas às outras. É eletricidade mesmo? E aí ele entra, né? E ele fala, fiquem à vontade, não se assustem com a eletricidade. Ele é bom com isso, relaxa. Rogério. Ah, então não manifeste seus poderes aqui para não explodir as lâmpadas. Por favor. Pessoal, me dá um minuto. É esse? Me dá um minuto, rapidinho. Tá bom. Eu uso minha velocidade máxima, vou até o lugar que eu estourei lá, restauro com o moldar metal. Já foi restaurado. Ah, é que você falou, talvez não deu certo. Não deu certo. Ah, então beleza. Se for 30 minutos, 30 centímetros dá. Ah, beleza. Voltei já. Você consertou, né? Uhum. Tá. Eu esqueci que eu deixei o lugar avaliado. Ah, não, relaxa. Quando vocês entram nesse corredor, vocês percebem assim, as paredes do corredor, elas estão... É um corredor de mármore, certo? E as paredes desse corredor, elas estão decoradas com inscrições. Quando vocês entram, né, essas inscrições estão inicialmente ininteligíveis, elas se modificam e se manifestam no idioma de preferência de vocês. Olha, interessante. Na língua mãe de cada um de vocês. Lógico. Existem várias mensagens escritas por todo o corredor, tá? Okay. Pelas paredes. Elas seguem da onde vocês entram até o final. Certo? Lá no final, vocês veem uma porta de metal, uma porta de aço, fechada, sem maçanetas. E diante dessa porta, na frente dela, tem uma... como se fosse um pequeno altar no chão, um pedestal. Pedestalzinho, dois pedestalzinhos de mármore, uma placa de mármore sobre e algumas coisas ali em cima. Qual que é o enigma dessa vez? Primeiro, as mensagens. As mensagens são essas. Ah, tem duas. Vamos passando. Não, eu acho que são várias. É, eu fiz uma pra cada um pra vocês não ficarem se debatendo aí com as coisas. Ah, é. Ai, é todo lógico, inferno. Mas faço um suco de laranja, beleza. Preferiria fazer uma limonada, né? Não suco de laranja, mas caótico. Não, é porque a vida me dá limões, eu faço o que eu quiser, eu faço uma limonada. É por isso que é caótico, não lógico. O que você tá achando aí? Subiu no pé de mão, né? De todos os circos que fiz, você é o meu maior anjo, beleza. E o lugar agora ele tá muito iluminado porque o Murray tá lá dentro. É. O que vocês estão achando aí? Tá escrito isso do mundo. O urso panda. Tá escrito exatamente isso. O urso panda é o melhor. Porque todo o lobo ruiva e o urso. Separado, e o urso panda, beleza. Hoje que eu volto amanhã. Mais conhecidos do mundo. Diminutivo de golfinho, beleza. Qual que é o diminutivo de golfinho? Fala aí. Esse aqui é do Japão, né? Chaves. Qual? O filho morreu pra perder a vida. Por que essas frases são tão desconexas? Elas não são desconexas. Existe algum padrão nelas? Não fazem sentido. Mas incrivelmente as pessoas dessa cidade são tão acostumadas a observar a lógica perfeita que existe nesse plano e conseguir prever padrões, que todos aqui são bons em detectar e prever padrões. Por que tudo junto? Menos esse. Mas é, diversas pessoas já vieram aqui e tentaram entender o padrão dessas mensagens, mas até hoje ele não foi. Um é bom, que entendido. Dois é bom, três é ímpar, beleza. O padrão é não ter padrão. É isso aí, lógico. É lógico. Bem, aí está a cortina de metal que vocês procuram. Diversas pessoas tentaram decifrar as inscrições que aí estão, mas até agora. Nada fez sentido. Do que dois bois voando. Eu vou até o painel pra ver se tem alguma coisa marcando também no painel. Quando você chega no painel, não é no painel, é a porta. Uma portona de metal. É, mas não tem dois pedestais e um. Tem. Tem. Sim, quando você chega ali diante, né? Você vê um pedestal de pedra. Né, como se fosse um banco de pedra, de mármore ali. E em cima dele existem algumas coisas. Existe um anel de ouro. Um rubi. Existia? Um anel de ouro com um rubi que tá ali em Meu cima. Deus do céu. Existia um cajado. Existia. Tá com cordinha de roubos, tudo, porra. Uma coisa. É, tá tudo com correntinha, igual de banco, né? Existia um cajado. Existia um cajado. Deixa eu falar, porra! Você que falou existia! Existe um cajado. É um cajado comprido assim. É, quase um cetro, um bastão. Ele é todo feito de um metal prateado. E quando vocês olham para aquele metal, vocês imediatamente reconhecem aquele metal. Qual que é? Porque você bate os olhos no metal e você vira a cabeça na direção do Celerim. Ah, sei qual que é. Oricalco. Um cajado de oricalco ali. Todo incrustado com joias diversas. Anel de ouro e rubi, cajado de oricalco e joias. Aqui. Tem uma bola de cristal. Tá sobre um pedestalzinho. Um orbe. E dentro daquele orbe fica iridescendo energia. Tipo um globo de plasma. Uhum. Quando você põe a mão. É tipo aquilo. Né? Tem alguma energia muito poderosa dentro daquele negócio ali. Quarto. Não. Foi o terceiro, né? Sim. Terceiro. Anel, bastão. Anel, bastão, orbe. Lembrol. O quê? Lembrol. Lembrol. Lembrol. Do Harry Potter, você não lembra? Não. É, então. É importante. Não, meu, aquela bosta nunca serviu pra nada. Não, meu, serviu pro Harry Potter descobrir que tem ele tem bolas. Um cálice, uma taça. Que é uma taça ordinária, feita de madeira. Olha o presente de Nimbi. Uma taça simples, feita de madeira. Ali. E tem uma pena. Uma pena dourada. Pena de escrever, sabe? Sim, sim. Dourada. E o formato dela parece uma pena de fênix. Esses cinco objetos estão dispostos ali diante da porta. Algo brilha? Todos os itens brilham. Menos o cálice. Será que a gente tem que fazer uma ordem específica? Sei lá. Menos o cálice. E aí quando vocês olham imagino que tá todo mundo chegando ali, sim, né? Olhando as mensagens ali, todo mundo chega diante do... Eu tô esperando o Nierai sair da sombra. Não, não tem mais a sombra do Murin. Não, de alguma sombra. De qualquer sombra. Vocês. Você quer que eu faça todo mundo brilhar? Não, não, é só porque eu esperando que ele apareça, não vai aparecer. Porque o cara falou que vai aparecer no fornão inesperado. Okay. Mas quando for inesperado, não que a gente não esteja esperando. Então agora não é inesperado, porque eu estou esperando. E aí vocês veem, diante de vocês, é uma porta metálica, lisa. Vocês não conseguem botar dobradiças, não tem aldrava, não tem fechadura, não tem nada. Tá? É como se fosse literalmente uma cortina. Entalhado em baixo relevo nessa porta, nessa cortina, nessa lâmina de metal, existe uma mensagem num idioma alienígena. Quando vocês batem os olhos, se transfigura no idioma nativo de cada um de vocês. 2, 3. Meu Deus. Quatro, cinco. E é enorme a mensagem. Uhum. Tá, pode pegar, passa um. Só vira quando eu mandar. Que isso? É concurso? É concurso. Confere se o nome tá certinho. Opa, eliminado. Confira se o seu nome e seu número de inscrição está correto. Aqui já foi eliminado antes de pegar o negócio. Pode virar. Meu, tá certo. Tá certinho. Não, mas você tá enxergando, brilhando, sim, ali. Sim, sim. Como se fosse vivo. Diante da porta tá essa mensagem ali. Divirtam-se. Protegida pela lógica e pela ordem. Cabe mesmo. Tá vendo tudo que tá em itálico? Tô nem lendo, só tô procurando os itálicos por enquanto. Você tá grifando os detalhes, Griel, no... tô. Na porta, a passando gente... dedo não, assim. Não, a gente magigrafa. Magigrafa? E aí a gente brinca com o nosso rascunho. Ok. Vocês podiam fazer prestidigitação também na parede, se quisessem. Nunca saiu do lugar. A única coisa que me vem à mente lendo isso tudo é o Aldrich. Mas é porque não vê a gente do tempo e do espaço. Não, eu digo assim, o tempo, pelo que diz aí o que é o e tempo. E a morte das civilizações inteiras. Mas permanece imóvel. O tempo só que deve ser borrado do R da mensagem ou da folha. É o senhor da folha. Os eventos passados e futuros. Eu sou morte, eu sou evento. Eu comecei a ler, eu interrompo minha leitura e volto a focar no Nirvana. Eu não quero deixar todo mundo compenetrado aqui e deixar a borda baixa. Tem um V aqui mesmo. Tem um V e tem um R. Eu sou alívio, tristeza e alegria. Chama a cura da alma. Posso cantar do influencer. Posso mover nações ou destruidores. O Beholder está só olhando vocês. Posso ser. O que é isso? Arco. E também o fim desta. O que é aquilo? Aquilo ali é um objeto metálico. Eu sinto o sorriso de uma criança. A essência dele é parecida com o meu colega. O fim do universo é um início. É um cajado mágico feito de orical. Já estava aí. Tudo é possível para mim. O que é um orical? É um poder. É um metal. É um metal. Digamos que é um metal celestial. Eu percebi isso no celeirinho, mas eu não tinha me atentado. Agora eu percebi ele. Mirabolante. Coisas profundas ou Vocês podem manipular esses objetos. Boa. Desconfiamos que eles sejam a chave para alguma coisa. Mas infelizmente ninguém nunca conseguiu entender. Pode mesmo? Hoje a gente vai. Sim. Eu puxo o do lugar. Ou dou aqui da negrita. Uso minha telecinética. É, o negrita não marquei. Aqui acho que não tem nenhuma deitadinha. Manipular o metal. O cajado ele tá lá reto, ele faz assim. Puxo ele. Presta atenção no negócio, é da hora. O poder que pode levar ele a dor. Neve. Quantos votos como deu? Pode transportar aqui. Ah, não tem como. Além de qualquer barulho. Coloca. O cajado é leve. Espaço. Quando você pega ele na mão, tem uma sensação similar à das chaves, como se o negócio fosse vivo, sabe? Bizarro. Parece que tem vida esse cajado. Tanto poder que ele emana. Valeu. Ah, você tá ouvindo? Achei que você tava lendo. É que eu preferi não ler. Prefiro prestar atenção no Nirvar. Porque se todos estivéssemos concentrados na escrita, o Nirvar poderia aparecer e pegar a gente de surpresa. Não, dá pra fazer os dois. Eu percebi que esse metal aqui, o selim, tem uma. Algo no selim que recorda também. Não, às vezes tá em mais um metal. Também diferente. Onde vocês encontraram isso? Eu lembro um padrão. Vagamente. As peças de xadrez de leilão. Interessante esse metal. O recalco é muito bom. Vocês podem confabular entre vocês também, né? Não precisa ficar todo mundo focado só na própria forma. Maiores? Sim. Eu achei a L, V, R e O. Vocês acharam alguma outra? Na verdade, eu não li. Eu preferi ficar prestando atenção no Nirvar. Vocês poderiam prestar atenção? Ah, o objeto. É, isso daqui é um cajado de oricalco. Preste atenção no Nirvar que eu vi. Vocês viram que tem algumas também que estão deitadinhas, itálicas? Algumas em negrito. Ah, as negritas eu acho que não sabem falar, né? Não. Pra torre precisa. É, tudo lógico. Bom, os itálicos eu achei o sol, tempo, eventos, transportar. Bem, será eu vou ficar atento também a esse tal Nirvar. Será que deveríamos... Se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar. Será que deveríamos transportar esses itens atrás do tempo? Mas a gente não pode usar. Não. Só o tempo, eventos, transportar. Olha, não, poder a gente pode. A gente só tem que lidar com as consequências que surgem disso. Eu acho que a gente vai ter que achar algum jeito de ligar o itálico com essas letras maiúsculas com o negrito. Talvez a ligação esteja nas frases da parede. Talvez elas formem uma frase uma maluca. Frase inteira. Uma frase maluca. Me lembro o caderno de NIMB. Será que a resposta está lá? Na verdade. Acho improvável. Bom, tudo isso aqui indica uma viagem no tempo para o futuro. De alguma forma, um portal, uma porta dimensional para o futuro, algo assim. De volta para o futuro, então. Para o futuro. Tudo de volta para o futuro. Qual dos? Um ou dois? Opa! Ou três? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Com as letras? Sempre tem. Já ia dar isso aqui à toa. É possível. É possível. Mas nenhum dos que passaram por aqui conseguiu perceber esse padrão. Todos esses itens que estão dispostos aí são os mesmos itens desde sempre? Sim, sempre estiveram aí. Nunca foram roubados. Esperamos que nunca o sejam. Por que tá olhando pra mim? Porque é óbvio que você rouba. Não precisa isso é ser, lógico. Né? Você é a pessoa mais caótica desse grupo. E daí? E daí que é previsível que a pessoa mais caótica seja a pessoa que vá querer roubar os itens. Só que dá O seu caos é previsível, viu? Tudo é previsível no universo. Não adianta fazer assim. Eu não vou roubar as coisas aqui, viu, Amoeba? Bolota flutuante. Agradecemos. E se você tem... você flutua normalmente, por que você tem asas? Não faz sentido. É porque eu sou celestial. O que que tem? O celestial é quem nasceu no reino de Celeste. Eu também tenho asas e não sou celestial. É porque você é um infernal. Você é um ínfero. Mas eu sou um celestial. Veja minhas asas como são belas. Também. Você está com inveja, não está? Pessoa caótica. Ai, gente, eu pego e põe as pra fora. Puf. Você tem asa? Tenho. Que tipo de asa? De qualquer um que quiser. De coruja? Ok. Ele... é ah, você coruja, também é celestial? Não. É uma coruja. Ah, uma ela coruja. É uma druida. É uma... uma druida caótica. Você já imagina, né? Então, desistiram já? Oi. Oi, Comer. Só via tão bolota. Não, eu digo que é cedo pra desistir. Oi, Comer. Teve um sábio. Teve um sábio que veio aqui e permaneceu durante 100 anos tentando desvendar o padrão lógico. Infelizmente ele não conseguiu. Mas esse problema não é lógica. Como não? Tudo é lógico. Ai, duvido. E aí, o Zezinho, foi encontrado? Só tempo. Oi, Comer, pode rola, rola aquela porcentagem de novo. Com vantagem, e agora é o dobro do seu nível. Porque você tá tudo. É, aí eu passei já. 16. Ok. Passa-se um tempo. Toff. Oi, Comer, pode falar. Comer? O que? Ah, isso é lógico. Bahamut conseguiu encontrar a pessoa. É. Zezinho da Teia está pronto para falar com você. É, pode colocar ele então, por favor, no link. Zezinho da Teia ouve você, Toff. Oi, Zezinho. E aí, Toff, sou Zezinho da Teia aqui. Obrigado por me mandar de volta pro remédio. Pro descanso eterno aí. Sou. Na humildade. Na humildade mesmo, Corinthians, truta. Primeiro, agradeço por você ter compartilhado sua visão de mecânico comigo. É, mas mais uma vez eu preciso da sua ajuda. Lamento tirar o do seu descanso. Tem ventos, tá em negrito? Tá em negrito, tá em... Estamos aqui em Mecanos, diante da porta dos... Como que eu posso chamar isso aqui? O porto do Beholder. Porta do quê? A porta que guarda a chave de ouro. A porta que guarda a chave de ouro. Inclusive, Calmir, estou diante de um... Acredito que é um servo seu e de demais deuses da ordem. Mas enfim, é só um detalhe. Bom, estamos aqui... diante dessa porta e há um enigma. Você já esteve por aqui já, Zezinho? Esse enigma? Na verdade, não. Não? Não. Então a imagem que eu vi através dos seus olhos me confundiu, então. Não, eu já passei por Mecanos, mas nunca estive em nenhum lugar com enigma. Não? Não. Engraçado, como que chama esse lugar aqui, Beholder? Esqueci o nome desse cara. Delon Stinoti. Ardo. Ardo. Estamos em Delon Stinis do Mr. Lola Lola. Delon Stinoti. Sim, eu passei por essa cidade. E você não encontrou nada com o enigma? Não. Na verdade é um lugar bem chato, eu nem fiquei ali por muito tempo. Ah, então você não... As pessoas nem conversam. Mas dizem que as pessoas aí ficam prevendo as conversas e por isso não precisam conversar. O lugar é muito chato, então eu não fiquei muito tempo aí. Agora, eu achei que sua ajuda seria mais... seria de mais ajuda contactar não. Você. Opa. É, pessoal. Ai, o osso tá em itálico. Não. O osso tá em itálico. O osso tá em itálico também. Sim, eu não tinha visto. É gente, osso, sou, tempo, eventos, transportar. Tem alguma palavra com R itálico? É, alguma coisa que você tem na primeira? Descoberto não. Aqui sobre essa na página aqui. Essa tal entrada da como chave. Assim? Nessa página, tem alguma palavra com R não, itálico? Não, mas se você puder me mostrar, talvez mas eu possa ajudar R, em alguma na coisa. Na primeira letra do R? Não. Transportar. Você confia a alma desse ser? Lugar. Para nos ajudar? Não, falta o V. Ele é de confiança. Tem os... Okay, então hoje através evento, do meu olho. Evento, verdade, com R. Ok. Tá vendo transportar também. Transportar e mirabolante, né? Bom, Que existem alguns padrões desconexos. Lugar, evento, alguns padrões desconexos de frases. Transportar mirabolante? Acho que não. E a localização. Qual a possível localização da chave? Algum padrão aí que você consegue achar? Ok, ele tem inteligência 17. Você pode rolar um teste de inteligência pra ele, dificuldade 20. 17 é mais 2, 3. Mais 3. Né? Não. Pode rolar com vantagem, porque tá todo mundo ajudando. Não. Não? Ele fica olhando e fala, tá estranho. Parece ter algum padrão. Há letras que estão. Há palavras que estão negritadas e outras que estão inclinadinhas. Pra mim é. Eu vejo tudo como um padrão só. Todas elas brilham, todas elas são iguais. Eu não consigo ver essas nuances, por assim dizer. Mas eu vejo. Vamos tentar fazer algumas. Alguns cálculos lógicos aqui. Bom, eu posso ser o cérebro e você minha visão, porque eu não consigo ver esse padrão que você vê. Tudo pra mim é igual. Sim, vou descrever pra você. Descrevam aí pra Toff o que vocês já acharam. De padrão. Padrão. Padrão mesmo. Tá doidão. O Nervar lembrando meu pé aqui. Não, o cachorro, ele vem dar uma biscada. Dá uma biscada. E aí, ninguém vai escrever pra Toff o que vocês já acharam de padrão? A gente achou algumas palavras que estão... grifadas. Em formas diferentes. Ah, meu pé não, caralho. Letras estão em tamanhos diferentes. Isso, letras em tamanhos diferentes. E até agora é só. Que palavras, que letras? Sim, a gente fala. A gente achou essas aqui. As letras que estão de tamanho diferente é L-V-R-O. E-L-V? L-V-R-O. Você achou um L-V também? L. Tem um L e um V. Do lugar. O F do L do lugar, o V de mover. Eu achei o V, o R e o O. Tem um L lá na segunda linha, lugar. Bom. É negrito e equilante. É. E aí? Bom, Zezinho. O Modó tá ficando impaciente. Porra, com uma cara engraçada. Não parece aquele franguinho doido do pica-pau, meio havaiano? Frango doido havaiano, pica-pau? É um franguinho do meio havaiano, do pica-pau, que meio doidinho. Parece que tem um topetinho assim, um chanelzinho. Eu não vou lembrar. Caralho. E aí? Bom, onde é que tá a lógica? A gente disso? Tem 5 objetos. Ou a gente tem que enfiar os 5 no cu, tem que colocar eles numa ordem. Eu acho que tem que colocar numa ordem. Eu acho que tem que enfiar no cu. Lá ele. Voto por enfiar no cu. Eu voto pra gente tentar todas as ordens possíveis. Quais são os objetos? São 25 ordens. Eu não sei, são quantos são? Vai ser 5 vezes 5, né? 5 objetos. Não é 5 fatorial? 5 vezes 5 é 5. 5 fatorial? Vixe, vai dar um montão então. 5 fatorial, se não me engano. Vixe, então dá um montão. Dá um montão. Eu não sou bom de análise combinatória. Será que não tá faltando uma letra aqui? Então. Não achei nenhuma maior. Porque, ó, você tem 5 aqui e tem 5 aqui também. Tá faltando alguma que é maior. Se vocês fizerem um folder na lógica, é só falar. E eu procurei até maiorzinho aqui. Não achei. Mas você tem esse arquivo no PC? Não, eu deletei ele depois que eu fiz. Passa pra nós. Já passou, tá na sua mão. Mas não, eu quero o PC. Não. O PC combina tudo automaticamente. Passa, na forma de figura. Tem o I do vida. Aonde? Vida? Vida. Aqui o I do vida. Ah, livro. Boa. Livro da... Uhum. É. Nossa, porque tá o verde. Nossa, tá muito pouco a diferença. Então, livro. É, eu acho que cada uma dessas palavras representa um objeto. Mas tem um livro ali? Os objetos que nós temos é anel, cajado, cálice, afasta de mim, esse cálice, pô. um orbe, né, e uma pena de fênix. Então, podia ter colocado uma espada pra ser a fênix na espada, né? Livro. Bom, agora que o cara tá lendo pra mim, então eu vou ler. Caramba, pior que o livro tá em ordem mesmo. Tá em ordem. Ah, vocês descobriram o livro? Sim, muitas pessoas chegaram a descobrir. É previsível, né? Não, o Tex está bem escondidinho aí. Agora qual que é a outra? O L do lugar é mais. Oh, perdão, Helena. Ah, não, desculpa. Então, as maiores que a gente descobriu, dava a palavra livro. Não, tô falando assim, a diversos livros já foram trazidos aqui, já foram esfregados na porta, já trouxeram grimórios para conjurar magia, já queimaram livros, mas até agora não funcionou nada disso. Não, pode ser que a pena esteja relacionada ao livro, porque a pena é o que escreve o livro. Se escrevesse tá. Peraí, gente, vamos. Se pegássemos apenas e escrevêssemos na parede. O segredo são revelados 20 litros da teia, além de uma cortina de metal, e o fogo revelará atrás. É verdade, amor. É da gente ter um enigma. Tá, o enigma fala que o fogo do mar revelará. Revelará futuros mirabolantes. Não sabemos. Não é coincidência, pô. É, isso sim. Se esses itens tiverem alguma relação. Para, meu verdadeiro viado! Talvez teremos que. Não, Murray, o fogo só vai revelar onde qual porta a chave tá. A gente vai ter que passar daqui primeiro. Lá dentro partir, né? O fogo vai mostrar a chave, entendeu? Não. Mas qual porta chave está? A gente tem algum livro aqui? Aquele livro lá que está na palma, uma coisa assim? Tem mas. Que livro? É um livro? Não, não é nada que tem que trazer de fora. É uma parada que você vai ter aqui. Vamos escrever um livro com essa pena. Quase que encarnei o Fabiano agora. Mas tem que ser mais de 49 páginas. Pra ser um livro? É. 49? 48, mais de 48. Mais de 48. Se for 47 é livreto, o que, que é? É. Se for 48 e acima já é livro. Tá, escrevi 49 páginas. Mesmo que seja uma palavra por página. Porque corta com 10 páginas. Isso é um voltivo até ficar 49. Ou faz o retrato do cavalo. Pocotó, pocotó, pocotó. 48 páginas. Pocotó. Escreve um pocotó por página. Tá tranquilo. Porra. Nem a galera que tá publicando o livro na PDF na Amazon, escrito pelo chat GPT. Sério? Sério. Teoricamente, o chat GPT não tem direito autoral, né? Eu vi um cara que conseguiu bugar, teve que mostrar pro chat do GPT que 2 mais 2 é 5. Eu tô tentando convencer ele que o Goku é mais poderoso. Mas tá difícil, o bicho é bugo demais. O Superman tem habilidades como Super Soco. Nada, nem existe um Kamehameha, filha da puta. Ou o instinto super. Ele tem razão, mas ele tem super velocidade, teletransporte. É que você falou do instinto superior? Livre. Nem falei do instinto superior, nem precisa pra derrotar um Superman. Puta que pariu, que raiva, faltou uma folha. Pior que eu imprimi a folha, mas ela não está. Qual se deixou na impressora? Não sei o que esse DNL é aqui. E aí, galera? Pode, pode. E aí, com os. Vem do. Cara, eu não faço a mínima ideia. Insight? É, nós também. Usar... Pesquisamos todos os padrões possíveis. Eu vou usar a runa da compreensão. Vocês querem vai usar a runa da compreensão? Vou. Eu acho que vai me ajudar aí nessas lógicas. Tá bom. Lógica. Então rola um teste de runa da compreensão de cuidado 50. Atentinho? Ah? Nirvar. Atento no Nirvar. Atento no Nirvar? Vocês estão revezando? Ah, ele não vai aparecer. E atento no Iru Iru também. Ficou. Ah, eu não passo. É compreensão? Eu tenho 29. Te ajuda, hein? Por um. Se eu tirar 20, não passo por um. Eu tenho 28. Por um. Você não tem nenhuma cartinha que te possa passar? Não, gente, dá o Tamiris, Tamiris, só um teste, não é? É. Usa a habilidade lá que eu tenho pra extraordinária. Então você usa mais fácil? Você não precisa gastar ponto heróico? É muito lógico, né? Previsível. Porque tem um ponto a mais. Caótico. Por que eu tenho um ponto a mais? Não sei, porque você tem mais 29. Tem 28. Sério, um ponto, Ariel. Eu vou fazer isso. Dá pra falhar por um ponto. Você passa sozinho. Por pouco, passei. Passou, então, já. Agora eu vou na compreensão, então. Vamos lá. 28 mais 33, 61. Já passou. Pode usar o nível que você tem, então. Não precisa nem rolar. Mais 12, passei. O que, que eu compreendi, Jeff? Não sei, o que, que você está querendo compreender? Que é tudo lógico. Qual que é padrão aí? Qual que é a relação entre as palavras? É tudo lógico e caótico ao mesmo tempo. Tá. Tem uma relação. Aí o Jeff olha, não tem relação. Você começa a olhar, percebe uma similaridade. Oh, tem alguma coisa. Nessas palavras. Assim. Elas aparecem em negrito, em itálico, numa ordem. E a ordem é a quantidade de letras de cada palavra. Eu tava reparando isso agora. Como assim? Os, dois, três, não, quatro, cinco, dois, quatro, seis, sete. Começa com duas, então três. Então é dois, três, cinco, sete. Marca aí, dois, três, cinco, sete. Tá, essa é a senha. Eu vou marcar. Não, Gabriel, eu tô falando, gente. Essa é a senha. Dois, quatro, quatro, oito, seis, onze. Seis, oito, onze. Acho que é assim. Desculpa, marquei. Faltou a folha, né? Embaixo do pedestal tem uma espécie de um teclado também que dá pra vocês digitarem coisas. 2, 3, 5, 7, 11. O digital acontece. 2, 3, 5, 7, 11 são os números primos, não são? São. Boa, senhor. Acho que o 2 não são. Números primos. São números primos. Só dividem por 1 e por ele mesmo. Eu entendi porque eu nunca aprendi a contar muito. Mas você sabe divisão? Às vezes. Por exemplo, uma lotus mais uma pessoa igual nada. Não, pera. Cadê a parte? É divisão, não. Ah, dois, subtração. Cinco, sete, onze, não, é porque três, a lotus não divide, ela vai embora. 3, 5, 7, 11. No pedestal de pedra. Não tem 13. Ah, não, tipo, se fosse o próximo. Ah, tá, mas... No pedestal de pedra tem pedras que estão saltadas com letras e números. Quando vocês tocam, vocês percebem que elas acendem. Dá um brilhinho e faz uma notinha musical bem tênue, bem suave. Tá emitindo som isso. Isso é uma música? Sim, você é um bardo, não? Você reconhece essas notas? E aí, Morin? Tô tentando melhor. Eu tô tentando entender o som. Tentando entender o som? Não sei. Joga se um teste de... Pardo. Insight, pode ser. Insight? É. E se eu reproduzir o som pra... Porque fica mais fácil de eu aprender quando eu reproduzo, né? Do que eu, quando você escuta. Tá. Eu não tenho mais a sombra, porém o cheiro do Nirvana ainda está presente. É, porque não. Eu tento tentar fazer uma atuação, porque aí na atuação... O cheiro não está presente, esse som é isso. Jeff, e eu vou ajudar. Tem outra sombra ali perto, ali, porque... Não, duas coisas. Sumiu o cheiro. Começa pela nota Bó e aí faz os intervalos. E depois tu começa pela Mi e faz os intervalos. O que foi? Eu falei pra ele fazer duas versões dessa musiquinha. Uma começando na nota esse Dó e subindo esses intervalos. É. E outra começando pela Mi, que é a duas acima do Dó e subindo os intervalos. Inspiração. Consigo usar a atuação pra fazer isso? Sim, consegue. Então, com vontade que eu tô te ajudando. Ah, não, então eu tenho. Seria essa aqui, ó. Já tem vantagem? Não, tem. Caprichei nesse. Nem precisei de JatPT. Hã? Nem precisa do chat GPT. E do Mario GPT? Você cria a fase do Mario. Eu acho que deu 62. Porra! Ele acha que deu 62. Você reproduz com perfeição e faz variações da melodia. Segunda linha. Certo? Quinto. Olha a melodia. Interessante. Ninguém que passou por aqui pensou em utilizar música. Muito lógico isso. Deve funcionar, então, porque a lógica é suprema. Linha, mas não funciona, tá vendo, preso. Não abre a porta. Não, mas o que eu tenho. O som. Eu consigo identificar um padrão no som? Pode ser. Que essa era a ideia. Linha, terceira palavra. Sim. Seria osso. As notas elas vão num crescente. Tal qual os números das letras. Então, fica círculo. Forma de fato uma melodia, não são sons aleatórios. tudo é lógico, como disse o Bicho. Aqui também tá lógico. Tudo é lógico. Dois, tudo é lógico. Sim, os outros têm ordem. Sete. Mãe, de repente, você acho que sim, vamos ver. Tem a impressão de ouvir um som. 6, 7, 8, 9. Você olha pra trás procurando o Nirvana. O Negrito Tato é o mesmo padrão. É uma sombra. 2, 3, 5, 7, 8, cheira em alguma sombra. Eu acho que deve ter mais coisa. Ali tem um monte de sombra ali. Sim, local. Livro. Você está produzindo todas elas, inclusive. A maioria. Eu vou tentando se farejando perto das sombras ali. Joga percepção. Não tem investigação, né? Não. Meu. Tem sim. Mas pode jogar percepção. Uma luzinha doida. E aí, vocês querem mais teste? Querem ajuda do Beholder? De repente o Zé Gotinha lá da teia, do outro lado, ele grita: números palavras. Primos! Vejam se não são números felizes! É. 32, já. Tentem digitar o próximo número primo na sequência! Não conhece números felizes? Não existe. Eu não sei explicar mais, mas tem uma sequência que chama números felizes. É, o 32, o rapaz que eu tô com. Deve com os quadrados. Ele disse pra você, o Zé Gotinha? É. Não. É 32. Certo, na sombra da Ciro você sente o cheiro tênue do Nirvai. Quando você foca, vai farejar mais profundamente e desaparece. Ele disse pra você tocar o próximo número primo ou uma. Tá tudo bem? Como que é? Número feliz? Nirvai estava na tua sombra. Feliz. Na minha? É joga no Google. Provavelmente ele deve estar pulando de sombra em sombra. Sério? Não, acabou. Vai ficar todo mundo brilhando. Inclusive o Beholder. Oh. Sou belo. Isso não vai adiantar nada, na vez a gente produz a sombra. Não, se a luz tá emitindo. Tem algumas letras que repetem. A gente não emite sombra. O, mas... o S, tá na mesma palavra. Os objetos. Que é o O, que é R, A. Se a gente passar. Não vai ter mais sombra aqui dentro. Pra aquele cálice ali. Iluminei agora. Tudo. Iluminei tudo, tá iluminando. Não emite luz. Não tem sombra. Ok, vocês estão cegos. Acabou o problema. Bela bosta. Estamos que nem a Top. É na mesma. Quer dizer que não, porque a Top, quando ela fica cega, ela não tromba nas paredes. Acabou. Tá. Bola de Nirvar. Por enquanto. Quantos espaços assim eu consigo digitar? Não, pera. Quantos você quiser. Não tem uma telinha com caracteres como era no portal. Correção, Sorin, tá em ordem. Tem só o tecladinho ali. O fantasminha fala: digita o próximo número primo. Qual fantasminha? Zé da teia? É o Zé da teia. Fantasminha Zé da teia? Eu vou digitar: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu vou fazer a sequência. Completa a musiquinha bonitinha. Cara, é complexo o negócio de número feliz, hein? É complexo. Pra caralho. Muito. Não é tão feliz assim, né? Ó, começa com inteiro positivo, o número é substituído pela soma dos quadrados dos seus dígitos. Ah, velho. E repete o processo até que o número seja igual a 1. Que isso, tem alguma utilidade? Não sei, ó. Isso é caótico. Criptografia, imagino. Isso é caótico, isso não é feliz. Não, é diferente. É totalmente diferente. Deve ser muito bom pra criptografia isso aí. Deve ser. É, mas sei lá, confuso. Quando você completa, Selene, o tecladinho ele continua tocando uma música e forma uma música completa quando você põe o próximo número primo. Ele faz uma melodia completa. Toca essa musiquinha. Toca 3, é um número mágico. Aí quando termina a musiquinha, para de brilhar o teclado. O teclado continua brilhando, graças a Ciele agora. E... mas a porta não abre. Vocês repararam que primo também é 5 letras? Igual ao livro? Tem muito 5 aqui. Então, o livro a gente não usou pra nada. Talvez, hein? O 5 seja o número mágico. É, aqui é 5. A gente não usou o 5 pra nada ainda. O livro, aliás. E aí, vocês querem mais teste? Querem ajuda? Tá aqui, tem que usar pra alguma coisa. Alguém colocou o livro aqui. As páginas! Ó, livro tem que usar pra alguma coisa e teoricamente isso aqui precisa usar pra alguma coisa. A gente não tem um livro? Aqui eu procurei, não vi nada. Ou não tem um livro nos itens, dentro dos itens? É uma música. Sim, com certeza. Tem que ter alguma lógica nisso. Impossível não ter. Vamos lá, teste de que a gente pode fazer? Na música não foi testada realmente, pode ser que seja música. É muito lógico. Vem cá, presta aqui. Cadê? Você cadê? Bidi. Eu quero ver os itens. você pediu 5. Anel, cajado, cálice, orbe e pena de fênix. Quatro. Também 5. Também 3. 5. Is the magic magic number? Esse é consciência. Não sei. E aí? Cara, quase, hein? Porque pena, orbe. Ó, orbe tem 5. Cajado. Só o M que não bate com anel. 3, 4. Anel, L. Cajado, cálice, I. Tem com V? Não. Deve ter alguma coisa, porque também são 5. Rodrigo, o que as pessoas já testaram? Já testaram sequências de números primos e números felizes também. Então a gente não tem tanto risco de ter um trabalho calculado, caralho. O sábio que ficou aqui durante 100 anos, ele tentou digitar números felizes. Ele perdeu muito tempo calculando os números felizes. E não deu em nada. Não deu certo. Foram números tristes do Balaconda. É. É, faz sentido. É muito lógico. Alguém já viu qual que é a relação daquelas frases, gente, com o que está escrito? E tentaram cada diversas item vezes. Mas aparentemente aquelas frases não fazem menor sentido. Não há qualquer lógica nelas. Frases. O que não é lógico. Qual frase? Essas frases, tipo... Cálice tiver em relação ao cálice ser o seu correspondente ao tempo, cálice do tempo, cajado do tempo. Cadê o lápis? A pena for referente a alguma. Vê se tem alguma coisa aqui de pena, de cajado. Tem Monty Python e o cálice sagrado. Gostaria de transportar alguma pena, coisa? Tem pássaro. Qual é o seu nome? Qual é a sua missão? Qual é a sua cor favorita? Tem... Azul, não, amarelo. O que mais tinha? Anel, cajado. Anel, tinha um negócio de anel, tinha um negócio de anel. Morte de civilizações. E aí, vocês vão fazer mais teste pra ganhar mais dica. Será que seria a morte de civilizações seria orb? Os beholders. Bom, beholder. Celestial, cara, tem inteligência pra caralho. Deveria, né? É, nesse eu caprichei. Peguei vocês. Encantar e enfurecer, posso mover o sonho e destruir. Será que é. Posso mover? Qual que é a desconfiança de vocês? E faz um teste pra tentar entender. A desconfiança, pra mim, pelo menos depois que o Calf leu, é em relação ao livro. Onde que o livro se encaixa? Porque o livro está destoando das demais palavras que estão em negrito. Sim. Ela está um pouco diferente, entendeu? Sim. É, eu viro para o Zezinho. Zezinho, dá licença. Deixa eu falar com a... Pode passar. Com o início de um novo. Com a ministra, por favor. Deixa sim, mas é estranho. Eu estou brilhando aqui. Não sei o que aconteceu. Brilhando? Por que você está brilhando? Eu não sei. Tá tudo brilhando. Ministra. Toff, é Mistra. Você, você consegue enxergar através dos meus olhos? Fala rápido, que a ligação é cara, interurbano. É. Interplanar. Planetária. É um artefato. É, enxerga através dos meus olhos. A qualquer um. E veja se essas palavras aqui. E aqui a gente encontrou, os meus amigos encontraram um padrão dessas letras aqui que eles falam que estão em negrito. Que elas se destacam um pouco mais. Toff, não só eu, mas todos os deuses e sábios aqui em Uerra estamos olhando através dos seus olhos para esse painel. Ah, vocês já estão olhando? Sim. Suas pernas. Estamos tentando entender o que esse padrão lógico nesse painel. O que você me diz sobre... Limbe está rindo compulsivamente aqui. E eu entendo ele. O que você... Esse pai já sacou ele a qualquer brilho. É. Você entende sobre livro. É onde eu quero fazer o teste. Ok. Então joga aí seu teste de intuição. Magia pode transportar-lhe além de qualquer barreira. A magia poderia fazer isso. Seria teletransporte? Oh, cadão. Intuição é o quê? Marinho, intuição. Insight. É tudo com M, A? Maluco. Cadê? Nossa senhora, passei longe. Cara. Uma magia que pode transportar-lhe além de qualquer barreira. Tá com pode. Então, beleza. Eu vou gastar a minha inspiração que eu ganhei agora há pouco e vou jogar com vontade, tá? Uhum. Nossa, se liga no rachicha. Que magia que pode transportar-lhe através de qualquer barreira, além do tempo e do... Que é 50! 35, 50. De 50? 50. Muito bom. Vocês que são magos aí, qual que magia que pode transportar através de você até... olha pra trás. Além de qualquer barreira, além do tempo, do espaço. E aí ele vira e começa a abençoar vocês presente, também. O passado, já, tudo. Ele me deu a bênção lá. Que magia que pode fazer isso? Ele tá abençoando vocês também. Qual que foi a sua pergunta? O que a bênção faz? É, a gente joga testes de tudo teste com vantagem? Isso, afirma. Então, só que soma mais 5 ao teste. Se eu colocar seu olho, você então não tira magia. Por que eu sou uma criatura abençoada pelos deuses? Não sou como minhas contrapartes malignas. Eu sou belo, majestoso e divino. O que eu quero saber, mestre, por que livro destoa das outras palavras? Se todas essas aqui eu consigo enxergar num padrão, é uma coloração diferente, por assim dizer, por que essas letras aqui eu enxergo elas como uma angulação diferente? Como se elas não fizessem parte da trama? Como se a trama estivesse reverberando. É assim que eu tô enxergando agora. Você consegue perceber? Eu ainda tô me acostumando. Por que o livro destoa? Gente, esse texto é sobre livro. O texto inteiro sobre ele. Ganha um ponto herói. Texto inteirinho, velho. Dá pra ele. Caralho. Boa. O livro pode te levar além da imaginação. É tudo sobre livro. A resposta é livro. Pode me levar além da imaginação? Sim. Pô, então, são viajantes do tempo e do espaço. O livro, tipo, o texto do nascimento é uma descrição inteira. Tudo livro, cara. Eu não sei ler. Esqueceu? Caralho. Sabe sim, eu te ensinei. Toma! Sim, você me ensinou, mas assim, eu não peguei um livro pra ler. Você ensinou, mas ele nunca praticou. Fala pra ela, então ele esqueceu. Tô gastando meu tempo à toa, então? Então eu esqueci. Só não ensinou. Me dedico a você, preparo a aula, tudo. Gasto meu tempo pra quê? Pra você ir pro pátio fumar maconha. Não, é que ele é que ela sabia da história do Silêncio Transão, né? Ela foi lá pra isso. Vocês não se ligam, né? Essa adolescente aí. Já sou uma mulher. Já. Ela fala, respeito. Vai, me ensina aí, ele ensina. Então, digita livro aí no negócio, mano. Eu sei, ele é pelo tempo. Sei, ele é pelo tato. Tem teclado, Jeff, tem teclado de letra? Tem, letras e números. Vamos escrever livro. Escreveu o livro? Sim. Musiquinha de novo. Pum, pum, pum, pum. Toca uma musiquinha alegre. Aí a musiquinha ela muda, vira uma música sinistra. De repente a música vira uma música triste. De repente a música vira uma música empolgante. Virou sertanejo, virou a pra... música cessa e nada acontece. Virou funk? Virou funk. Vamos ouvir de novo, lindo. Ouviu a música de novo, você lembra? Tá. Escreve todos os itens aí. A música não, me passa a ordem dos sentimentos aí da música. Ok. Alegre. Triste. Não, alegre, sombrio. Triste. Foi um samba, foi um. Foi empolgante. Não, foi um funk. Não, empolgante. Foi sofrer, foi sertanejo. Rap. Aí depois a empolgante é a última. Foi tenebrosa, não foi? Alegre, sombria. Cadê? Sombrio. Sombria eu vou falar. Triste. Gente, esqueci a outra. Foi tenebrosa, não foi? Empolgante. Empolgante é a última. São cinco. São cinco bagulho. Cinco. Alegre. Sombrio. Melancólica, não. Sofrência. É, você falou sofrência. Não foi sofrência. Eu acho que você falou só quatro. Tristeza. Sim, triste sim, foi a terceira. Faltou isso. Alegre, sombrio, triste, alguma coisa empolgante. Esse alguma coisa. É provavelmente sobre os objetos agora. Uhum. O que é a aura de cada objeto? Aí dá pra não falar pra vocês. Não, a aura, tipo, o que, que cada objeto transmite? Um é alegria, outro é tristeza. Anel agora, verdade, vai ser o quê? Anel é sofrência. Uma música calma. Pode ser tristeza. A quarta é uma música calma. Pode ser alegre, calma. Transmite calma, transmite paz. O anel é sofrência. Anel é sofrência. E aí? Bom, alguma sofrência, pô, outra é alegria, né? Pelo que eu percebi, pessoal, o Griel entendeu que o livro, aquilo que a gente leu é o próprio livro da descrição do livro. E algumas músicas tocaram aqui. É uma música segundo o Celerim, era uma música ritmada. Qual que é? Alegre. Era uma música alegre. Sombrio. Sombria. Triste. Triste. Calma e empolgante. Calma e empolgante. Essas são os ritmos que o Celerim descreveu pra gente. Celerim, você é músico, não? Eu sou. Escreva as notas musicais da musiquinha num livro e ponha fogo no livro na frente da porta. Isso nunca foi feito ainda, mas é lógico, não? Eu acho que ele tá sendo corrompido. Tá andando com a Cieira. Tá andando com a Cieira e dando isso. O fogo é só depois passar a cortina. Tá. Será que os itens que estão dispostos não têm ligação? Bom, um anel. Talvez a gente vá precisar desses itens depois. Ó, que a gente passa pra esse porta. Orbe pode ser sombrio. Já tá tirando a roupa. Quer tirar daí o item. Guardinha de roubo. Ok, então pode ser sombrio, amor. Uma pena de uma filha que pode significar a morte dela, mas também o nascimento. Ó, a descrição dos itens. Era um anel como? Um anel de ouro com um rubi encrustado nele. Um anel de ouro com rubis. O cajado era? Um cajado de ouro e calco. Com joias. Todas as joias que vocês conhecem incrustadas nele. Uhum. Um cálice de madeira. Quase como se fosse purpurina. É um cálice ordinário. Um cálice ordinário. O cálice do Indiana Jones. Uhum. No Santo Graal. E o orbe? O orbe é uma esfera vítrea. De cristal, como se fosse uma bola de cristal, do tamanho de um punho e meio, mais ou menos. E dentro dele fica iridescendo energia. Como se fosse uma orbe de poder. Tá pensando em tipo de energia. Traduzindo em miúdos, pra nós é um globo de plasma, como se fosse um globo de plasma. Tem alguém aí com o cabelo oriçado. E a pena de fênix é uma pena de fênix? É uma pena dourada com formato de pena de fênix. E é uma pena de escrever. Siri, você disse que os itens todos eles brilham com exceção do cálice. Do cálice, isso. Por que o cálice não brilha? Porque é um cálice ordinário, teoricamente ele não é mágico. Não, tudo bem, mas por que eles puseram... Deve ser de madeira o cálice, não. Vai ver que a mulher que veio de Kakebu trocou. A mulher que veio de Kakebu quebrou o cálice, certo? Mas as colunas também não brilham. O padrão percebeu. Mas também não brilha, então talvez o cálice tenha uma... Alguém chegou tomando uma. Eu pego o cálice. Trocou os copos. Já. Eu vou até o cálice, pego ele e começo a olhar. Ok. Vocês veem alguma coisa diferente nesse cálice? Deixa eu ver. Pronto, vocês. Se cheio de madeira do cálice? Sente. Vocês. Nogueira. Vocês e vocês. Vocês. A única coisa que eu vejo diferente. É que tem cheiro de madeira. Nessa ordem, eu colocaria o cálice no quarto. Parece mas ser uma... Tipo, senti um outro cheiro no cálice. Eita, lasqueira. Algum líquido. Na verdade, vários outros cheiros. Eita. Cheiro de pica. Cheiro de bocas. Alguém tomou coisa tomar, ali. Das incontáveis pessoas que beberam daquele cálice. O que seria empolgante aqui? Um anel? Ou um orbe? Um anel para algumas pessoas é empolgante. Pra... Um orbe. O anel pode ser qualquer coisa mesmo. E aí, gente, façam testes, peçam dicas. As pessoas já beberam bastante coisas nele. Então vamos lá, gente, olhando ali, eu quero saber qual que é a relação dos itens com o que... Eu faço a mesma coisa em todos os itens pra ver se eu sinto o cheiro de... Vários cheiros de pessoas nos itens. Percepção, compreensão e intuição. Eu tô tentando entender de qual que é a relação isso? das músicas com os itens. É você. Do que com os itens? Das músicas com os itens. Das músicas com os itens. Tô usando. Então joga aí, compreensão ou intuição. Ah, como é que chama? Cacita. Vou usar isso aqui. Inspiração pra jogar com vantagem. Boa. Não, você já tem vantagem. Crítico, 20. Beholder abençoa vocês. Ah, se você gastar inspiração, ganha mais 5 no teste. Então eu vou gastar inspiração. Então 12 com 40 no caso, passei. Passou? Passei. Passei também. 45. 19. Qual é a sua pergunta? Relação dos itens. Itens com o que está escrito. Com o que está escrito. É. Passei também, eu acho, já 79. Passou. Eu tenho ainda. Vamos lá, então, vamos lá. Primeiro, relação dos itens com o que está escrito. 41. Não está escrito nada de pena aqui. Não. Nada de anel. Não. Nada de cajado. Nada de orbe? Nada de cálice. Nada de cálice. Embora esse V destacado aqui lembre um cálice. E também o I lembra um bastão. Não tem nada de orbe. O I lembra um bastão, o O lembra uma orbe. Não tem nenhum item descrito aí. O ele lembra o um cajado pra celular? É o I o cajado, né? O I é o cajado. Pode ser que livro, ou seja, como você vai dispor os itens. Uhum. O L que seria. O L é qual? O anel, porque tem. O anel! Não, pode ser um O. Cajado, cálice, orbe. Tem um R aí. Parece um R. O que, que parece um R? Nada parece um R. Um anel, poderia ser um anel. Não faz sentido. Seu raciocínio não tem lógica. Então teoricamente não tá. Então teoricamente os itens não são correlacionados com o que tá escrito lá. Com o livro. Não com o livro. É. Seu teste foi? 79. Pra saber da música. A música e os itens. Com os itens. Ok. Vai ter que fazer uma musiquinha e botar os cantando com os itens. Vai meter uma botando chuva, os itens. A de amor, bem baixinho. Talvez uma pena, se a não, de não de fosse uma pena de ouro, poderia ter relação com a alegria. A de anel ser de cálice. Fazer cócegas. Ser de cálice. Mas não é o caso. Uma pena de fênix também não pode ser sombria, já que é uma pena de escrever, e a pena da fênix significa renascimento. Calma, e escrever então é conhecimento. Não significa. Também não é triste, porque é muito parecido com sombrio. Não é da Idade Média, então, essa pena. Calma! Escrever até dá calma. Mas não parece ter muita relação. E uma pena, de fato, não é empolgante. Eu não sei que é de ouro. O anel até pode ser empolgante para algumas pessoas. Você olha para o Silerim nesse momento. Pode ser sombrio para outras. Pode ser triste. E você se lembra de um dos agentes da eternidade. E pode ser triste. Você continua se lembrando do agente da eternidade. Então tem relação, né? Você busca a relação e não consegue encontrar qualquer relação entre os itens e as músicas. Vou falar uma história pra vocês. Acho que é só a gente entrar, porque da conforme tá. A questão ali, é que ele tá tentando abrir a porta. Então. Porque assim, né? Ninguém chegou e fez assim. Porque assim. Inspiração! Porque assim. Inspiração! Porque assim. Assim não vai lá. Ninguém tenta, fez o lógico! Abri a porta! Tenta lá, Luiz. Se aquilo que a gente leu a princípio não fazia. Eu tô tentando esperando ele responder meu bagulho. Por que, que a gente tem que encontrar um padrão das coisas que aqui estão dispostas? Porque é lógico. Não, porque é ilógico, assim como que nos foi mostrado antes. Por que, que a gente tem que ficar lendo um monte de coisa e tentar procurar alguma coisa que faça sentido? Não, é só tentar passar. Deu 46. Eu tento sentir o que tem além da porta. Não consegue sentir, Tobi. Não. É como se não existisse o além da porta. Ah, eu vou. Bizarro. Eu vou e tento passar. De que forma? Simples, atravessando. Você põe a mão pra frente, só pra saber. Trombou. Ah, tá. Essa de puxar. Trombou, faz. Tenta puxar, Tobi. Reverbera. Murin. Oi. Na pena, você sente cheiro de mãos que já tentaram escrever ou escreveram coisas com aquela pena ali. E ainda tem resquício de tinta nela, você sente o cheiro. Certo. No anel, você consegue sentir cheiro de pele e de escamas de pessoas que já introduziram tentaram usar o anel. O dedo no anel. Lá ele. O Beholder não funcionou, não. Ele... É, o fogo é depois. Murin, no cajado, vocês também sentem cheiro de pele e de escamas de pessoas que já empunharam aquele cajado. E você também sente um outro cheirinho nauseabundo que não te agrada. E você pensa que alguém tentou fazer o inverso do que fizeram com o anel com aquele cajado, por mais improvável idiota que possa ser. Meu Deus, te viraram o cajado do anel. O cajado do anel. É, mas não de ouro, de couro. É, não precisa chegar no detalhe, né? A gente... É só uma letra a mais. Na orbe, Mori, você sente cheiro. Um cheiro característico. Você sentiu muitas vezes quando cada um de vocês, cada um dos seus inimigos, conjurou magia. Você sente o cheiro da própria magia emanando daquele orbe. Isso aqui eu entendi ainda. Qual item que eu esqueci? Qual que tá faltando? Nenhum. Nenhum, né? Já foram todos. Ah, o cálice foi o cheiro das bocas. É, o cálice tinha sido antes, é. Tinha sido das bocas e tal. Bebeu. Sente no cálice ainda, né? Cheiro de água. Cheiro de água, não. Você sente resquício de cheiro de vinho, de hidromel, até de leite. E de sangue. Gente, ó. No cálice tentaram beber vinho, hidromel, leite e sangue. Pessoal exótico. E não necessariamente nesta mesma ordem. É. E aparentemente ninguém lavou entre os usos, né? Então, ó. Madeira porosa, absurda. Por isso que a Anvisa tá banindo. O anel, acredito que tentaram usá-lo. E usaram o cajado do anel. É. Cajado tentaram fazer eu também usar e... Ô Jeff, fazendo os números... Por incrível que pareça, tentaram introduzir... Individualmente, quais são os... Tentaram introduzir o cajado... Individualmente? É paradoxo. Então não são itens que nunca foram usados. Os números seguem aquela sequência ali. Sim, mas tipo, parece se eu tiver dois, qual é o som que faz? Tem resquícios de magia, vai nessa né? sequência. Qual que é o primeiro aí? É o Alegre, né? Usados, dois sequência. É Alegre. Essa sequência? Realmente tentaram com... Agora eu não consigo sim, saber com magia aqui o negócio das magias. Só entendi, que é foi. Não, não dá pra saber. Só que foi um negócio de magia. É. Só mais um jeito de mas acredito nisso. Que deve, as auras das magias devem estar presentes ainda nessa hora. Isso é um negócio que seria interessante, né? Cada magia tem um cheiro característico. É pela escola, eu acho. Isso seria legal. Seria interessante. E aí, galera? Será que a gente tem que ligar essas duas ajudas pra essas duas listas? Eu tava relendo. Talvez a gente tenha que usar todos os itens para fazer o principal. Lembrou, quem está esquecendo? Eu tava relendo. Escuta, eu tava relendo o texto. Você tá esquecendo coisas que ficaram para trás. Eu tava relendo o texto e assim. Muito do que se diz aqui, ou então talvez tudo que se diz aqui nesse livro, é sobre o tempo. Por estarmos em Netflix, tudo aqui é tempo, tudo aqui é ordem, certo? Eu falo pro negócio. Qual livro? Não, mas isso aqui que o Gabriel disse pra gente que seria o livro. Tá. Tudo isso daqui, pra mim, pelo menos pelo que eu entendi. Tá, o som nasce a bicicleta anda o tempo. Aqueles caras, eu vou pro Ivo, dou um Ivo no meu treco. Eu estou errado. Transforma alguém em urso panda aí. Eu não lembro se tinha essas frases no livro de Mingue. Não tinha. Porque do dois boi voando, eu acho que tinha. Dois boi voando? É. Não. A do Loibo e o Urso Panda, acho que tinha. Do Urso Panda. Eu quero tentar encontrar. Não tinha. Essas frases eu peguei todas da internet e eu nem escrevi uma por uma. Hoje é. Não tinha. De todas as palavras que mas foram encontradas... Mas o livro de Nime tá aí. De todas as palavras que foram encontradas, eu quero rever, ver se tá faltando alguma, ver se eu encontro alguma diferente das que foram encontradas. Ah, onde? Como? Não sei. Olhando, lendo aqui, não sei. Não, a Toffer enxerga diferente. Uhum. Ela tem uma outra percepção. Eu quero ver se além dessas letras aqui, dessas palavras aqui, a pessoa deixou passar alguma que ficou leve. Joga isso, dê 50. É, percepção? Intuição, compreensão, percepção. Se for percepção, já passei, não precisa jogar dado. A não ser que tinha um valor muito bom e realmente tem um negócio bem. Joga! De 22. Se liga no rachixe, mas. Ai, de novo, velho! Foi jogar ele junto pra não puxar a zica do outro. Não, é o rachixe sozinho, ó. Aí, ó. O rachixe é sozinho. Deu 77 já. Quanto? 77. Tá, vamos lá. Dá pra perceber algumas coisas. Duas coisas. Porra! Se não der pra perceber, não aconteceu. Eu tive que pôr lá tudo. Stack, tá no stack. Onde vai acontecer? Toff. Oi. Vou ler de good. Fala tu, macho! Percebe uma coisa no primeiro parágrafo. De qual? No primeiro? Da outra. Cara. Da outra são frases. Ah, tá. Desculpa. A chave dourada que destranca os segredos do universo guardada está além desta porta, protegida pela lógica e pela ordem. Sim, ou seja, além desta porta. Será que cada enigma desvendado levará o suplicante além da imaginação? Tipo, a gente teria que usar os outros enigmas também. Os enigmas das outras chaves. Pode ser. Isso é uma coisa que você percebe, Toph. Aqui, ó. Vamos ver, gente. Que seria um viajante do tempo e do espaço, mas que nunca sai do lugar. É um livro, tudo é livro. Não, sim, não, sim, sim. Todos os negócios que submetem a livro. Menos o primeiro parágrafo. É. Sim, é, porque o primeiro parágrafo não é da. Tudo já dentro do Astas. Tem uma coisa que você nota, Toff, tá, mas além do livro, em questão do. Por causa do seu background. Por causa do meu background? Exato, porque você nunca leu um livro. Então você não compreende. Como que isso aqui está dizendo? Como que um livro pode ter tanto poder e ao mesmo tempo ser tão frágil? O livro não tem poder, né? Pra você pega um livro de mago. Um grimório. Tem poder. Não tem, não. O poder está nas mãos daquele que usa o grimório. Chega de dica, amor. Palhaço. Vamos botar fogo no cara. Isso é outra coisa pra botar. Ó, vocês viram, né? Vocês viram, né? Foi um spoiler agora, hein? Pega de dica, amor. Palhaço. Não, não prestei atenção. Olha o negócio do grimório. O que tem? O poder tá no. Poder do. Ele falou que o livro não tem poder. Falei, tá, pega o grimório do mago. Tem poder, ó. É, o grimório não tem poder. O que tem poder é o mago, né? Então, ele pessoas nas mãos, não matam armas. Não é aquele que utiliza o grimório. Dizer, você entendeu? Tá foda, será que ele não. Pessoas não matam armas. Não tem poder. Mas tem que ter alguma coisa que simbolize um livro. O grimório provavelmente não, simbolizaria um livro. Não, tem que ter alguma coisa que simbolize o poder. Tudo simboliza o poder. Orbe? O grimório. Sim, a orbe. Muito lógico. Vamos usar a orbe. Você tá loucão pra ela também. Retira, vai fora da. O que tá fazendo? Tentando arrombar a porta com o orbe. Esse cara. Eu vou lá e pego o orbe. Eu chego até nele e falo assim. Volta pra lógica, caralho! Gente, caralho. Isso aqui são podes ser ou droga, magia de cura. É necrótico? Pode ser todos os focos. Não, magia de cura. Não, é necrótico? Quem que é mago aqui no rolê? Se você passar no teste, sim. Eu sou imune, relaxa. É um anel, cálice, orbe. Esses itens podem ser todos usados como focos. E daí pode ser todos usados como focos arcano. Sim. Todos os itens estão ali? É. Sim. Qualquer coisa você pode usar como foco arcano. Mas esses daqui são os. Até um cagado claro. Enfiado no cu. Não, o cálice não é um foco arcano. Anel. É pro bêbado. Pra um bruxo, pode ser. Então, mas pra qualquer objeto pode ser um foco arcano. Falei? Só que os mais clássicos seriam esses. Os mais usados seriam esses. Primeira coisa, segunda coisa, você não entende como que o livro tem poder. Onde tá o poder do livro? Foca, não faz sentido pra você. Primeira coisa, a chave dourada que destranca os segredos do universo guardada está além desta porta, protegida pela lógica e pela ordem. Além desta porta. Não entendi o tanto questão do além, pra falar a verdade. E tem que morrer e passar isso? Eu acho que é. Não, principalmente que é o deus ainda do dia é ajuda a morte, não beneficia a morte. Pessoal, então. só um momento. É, vocês que já leram o livro e tudo mais, pelo que eu entendi, eu não li muito a parte que fala sobre o livro tá um pouco pra baixo daquele negócio que faz assim. Ó. Ah, isso. Faz assim. Só que assim. Só que ali em cima, alguma coisa no além tá me chamando a atenção. Porque diz que a chave dourada que destranca os segredos do universo guardada está além dessa porta. Por que que nessa frase essas palavras estão invertidas? Eu lembro que o Silvio me disse que protegida pela lógica e pela ordem. Cada enigma desvendado levará o suplicante além da imaginação, para mais perto do objetivo. Cadê? Reescreva essa frase invertida, prof. Será que, cara, isso aqui é frase inteira. Um enigma, isso aqui são vários enigmas e a gente tem que decifrar eles pra ir conseguir entender? Muito lógico, vamos começar pelo do panda. O problema desse cara? O Beholder vai lá e fica focado no, no enigma do panda. Desvendado do balanço frequente, olhando a informação para mais. Tá corrompendo ele, sim. Escreveu, foi invertido. Não. Tá sim. Tá. Você corrompe todo mundo. Disse a pessoa que vendeu a alma antes de conhecer a gente. Por isso que eu sou o único que você não corrompe, porque eu já sou corrompido. Inspiração. Eu não corrompo ninguém. Corrompe sim. Protegida pela lógica e pela ordem. A gente chegou aqui, eles estavam no. Pega essa ordem. Primeira frase e reescreve ela invertendo. Invertendo. A disposição aí. Mas sem mudar o sentido. Tipo assim. É, protegida pela lógica e pela suplicante, além da imaginação para mais perto do objetivo. Acho nada, que eles trancam o universo além da. Essa é a segunda frase que tu tá falando pra mim. Só a primeira frase. Por que tá escrito guardado está e não está guardado? Não está guardado, exato. Então, é aí onde eu ia chegar. Porque o Celerinho, quando eu tava missando ali, ele sempre falava de um outro modo, que não é assim, tipo, guardada está além dessa porta. O certo seria, pelo que ele me disse, é está guardada além dessa porta. Mas por que que tá diferente? Está além, além está dessa porta. Que porta? Não tá na porta. Tenta mudar a sequência aí da. Dos verbos sujeito objeto aí dos. Sem mudar o sentido. A chave dourada que destranca os segredos do universo está guardada além desta porta, protegida pela ordem e pela lógica. Tipo, é a mesma coisa, só que diferente. Reescreve mais. Vai lá, ChatGPT. Tem alguma tocha ali por perto, Jeff? Não, só tem lâmpadas elétricas. Tocha só se vocês cortarem. Você fala isso em voz alta? Sim. Eu posso conseguir uma pra você. Nós temos aqui, eu tenho aqui um machado. Ah, pronto. Que bom. Cara, que tochão. Aproximo da porta o fogo. Machado. Vê se tem alguma reação. Quais são os números lá mesmo? Nada. 2, 3, 5, 7, 11. 1, 2. Dos itens? Nada. O cálice ameaça pegar fogo. Eu tenho a impressão que se você encostar o machado nele ali, ele pega fogo. Não, eu não encosto. Encosta. Só aproxima e ver se ele tem alguma reação mágica. Dá uma escurecidinha de leve na madeira. A chave dourada está além dessa porta. Da parede ali onde está escrita as, tá muito pouco essa as frases. Hã? Das paredes ali que está escrita as frases. Você sem vai sentido. Aproximando ali e você percebe que a parede ela cede à vontade do seu machado. Se você quiser, você pode escrever uma nova frase ali. Porta. Se você quiser, você pode rasgar uma frase ali. Que destranca os segredos do universo, a chave dourada. Então, você está lendo só bem ao contrário. Mais lá é Yoda. É mais que isso ainda. E aí? Peçam mais testes, peçam mais dicas. Eu pergunto pro Beholder se essas frases foram escritas por algumas pessoas que tentaram abrir essa porta. As frases das paredes. Não, ou elas já sempre estiveram aí. Sempre estiveram aí. Eu vou tentar entender a lógica dessas frases. Então. É, também estou tentando. Principalmente essa do panda aqui. Mas não tem a menor lógica. Aqui é um panda, né? Tudo aqui é um ursinho panda. Tudo aqui é lógico. E quando você entra nesse local... te dá de cara com essa coisa totalmente lógica. Ou a lógica dela está muito além da minha compreensão. Eu vou fazer isso, eu vou ficar lendo ali as frases. Não, não, eu tô com certeza. Okay. Tá vindo só trocando. E eu vou tentar achar um padrão ali nelas. Fora o padrão de que elas não fazem sentido. Eu mostro pra elas. Porque... se você aproxima o machado. Sim. E faço um simples traço na parede. Risco a parede, amor. Parede cede ao machado. Você consegue escrever se aproximar o fogo aqui. Então você consegue escrever uma nova frase aqui. E as frases elas são escritas com letras diferentes, aqui. Como se várias pessoas tivessem escrito. Mas o Beholder afirma categoricamente que elas sempre estiveram ali. Ok. Beleza, eu vou ficar analisando ali. Então. Na porta não acontece nada disso? Na porta? É. A porta ela é imune a qualquer coisa que você tem que fazer com o seu machado. Encostar, arriscar, bater. Nada disso dá certo. Tá. Vai ficar olhando ali, Siri? É, vou ficar. Vai tentar analisar a lógica do negócio ali? Analisar a lógica do negócio. Joga o teste. CD você já sabe, agora né? Eu vou focar no Jeff, sim, no nosso nível. Insight, falando da compreensão, não sei se você tá usando. Eu vou apontar e entrar a porta. Pode aparecer uh-huh. qualquer momento. Ah, abra. E eu apago o fogo pra não fazer sombra. Certo. E eu guardo o machado pra não fazer mais sombra. Você aponta o cajado, fala abra. Nada pra fazer. Nada pra fazer. Abra o anel. Fazer alguma coisa. O Beholder ele olha pra você, muito lógico, ninguém pensou nisso ainda. Vocês, apesar de serem pessoas caóticas, realmente me surpreendem pelo raciocínio lógico que vocês possuem. Muito apurado. Apesar de não serem residentes do local, muito, muito apurado. Alguém vê se é a pergunta. Claro que o raciocínio lógico de vocês não se compara ao dos moradores do local. Pois nós estamos muito acostumados com a lógica e identificar padrões. Inclusive, eu estou falando mais rápido já. Estou me acostumando ao padrão de vocês. É. Viu? Temos essa habilidade. Se você por que você está ajudando a gente? Porque eu sou legal. O Celerinho. E belo. E ah, celestial. Quando acendi o machado, eu foquei o meu faro no Nirvar. Certo. Tá, porque eu sabia que ia produzir sombra. Ok. Não, não produz sombra, tá todo mundo brilhando. Tá, não, porra, mas nem se aproximar de algum local não, não faz a sombra. Ah, o local tá brilhando de volta. Se alguma coisa precisasse de sombra pra gente passar, fodeu. Tá, mas eu volto a focar meu cheiro no Nirvana mesmo okay, assim. Por enquanto, me sem falou, sinal de cheiro. Que passei, viu? Aquele negócio alfabeto. Né? É, tá olhando lá? B, C, D, as frases, né? Isso, G, H, I. Isso. As frases eu não tenho cópia. Os itens que ali estão, se você parar pra perceber, eles estão numa ordem alfabética. Tanto o anel, quanto o cajado, o cálice, o orbe e a pena. Dá uma coisa que escreve. É. Eles estão em ordem. Mas esse lugar, não é pra tirar essa ordem. E se a gente tirasse totalmente eles de ordem e colocasse uma ordem aleatória? Fazer uma bolinha na frente. Melhor. Simples assim, ó. Eu vou pegar o cajado, eu troco o cajado e o anel de local. Pronto. Eu tô tentando pensar numa ordem. Então, mas aí que tá. Aí eu troco a boto a orbe em cima do cálice. Mas aí que tá, Serinho. Tá tudo fora de ordem. Na verdade, são tantas as coisas pra gente tentar que a gente não tentou o óbvio. Assim, a gente tá tentando fazer essa música, é a gente tá tentando usar os itens, a gente tá tentando encontrar a palavra mágica, a gente tá tentando encontrar uma frase fora de ordem, assim como já encontramos. Entendeu? Mas às vezes é tão óbvio. Ah, tá vendo o urso panda, né? Tá. E se a gente tentar inverter a ideia dessa frase? Porque essa frase tá falando que a chave tá depois da porta. E se a gente mudar essa frase colocando a chave antes da porta? E escrever na parede. Todas essas frases. Mas dá pra gente escrever. Ou muda a ordem do negócio. Em vez de ser o guardado está guardado. Verdade nelas. Só isso. Sim. O importante é o que importa. Eu acho que não é só isso. Mas quando eu escrever isso? Mas não tem sentido. Eu raspo isso aqui, ó. Qual o diminutivo de golfinho? Golfinhozinho. Baboseira, sem sentido. Mas é uma pergunta pertinente. Né? Eu esqueci de colocar eu uma. Eu usei todas as palavras. O What does the fox say? Né? Se a vida te der limões, faça um suco de laranja. Não tem lógica, quebrou a sequência. Mas como você mesma disse, a vida te deu limões, você faz o que você quiser. Menos um suco de laranja, porque são limões. Então. Faz sentido se você for daltônico. Você achou que era limão. Você achou que era laranja. Você achou que era laranja. Ok, faz sentido se você for não, daltônico. Você fez uma laranjada. Mas se você não for daltônico, era laranja. Não faz você sentido. Você achou que era limão. E todas. Essa aqui, principalmente, não tem o menor sentido. Um homem sentado em pé. Não tem lógica. Numa pedra redonda, de quatro cantos, mais ilógico ainda. Dizia calado, impossível. É melhor morrer. Aqui, não é, né? É melhor morrer do que perder. Não, dizer é uma coisa, né? Comunicar é outra, né? É melhor morrer do que perder a vida. É a mesma coisa, não tem menor sentido. esse corredor não tem a menor lógica. É tudo caótico. Jeff, eu quero fazer um teste pra ver se... Então se nada é, lógico que assim, funcionaria na porta. Não sei. Não sei se eu escrevo na parede, se eu escrevo na porta. E se a gente fazer alguma coisa ilógica na porta? Mas tudo é tudo. A minha ideia é colocar a chave antes da porta. Uma lógica tentando ser ilógico. Tá, faz seu teste. Você não tentou ser ilógico. Quem pediu pra mim ver a pena? Foi você? Eu vou runa da compreensão e vou usar de novo o Brag Knight. Ou vocês disseram que aquele negócio dá pra gente escrever as coisas? Aquele negocinho que gira ali? Dá pra escrever? Dá. Dá pra escrever ali? Dá. E se você botar fogo na parede, na porta, a gente escreve coisa também, né? Na parede. Mas acho que... Se aproximar o fogo, a gente consegue escrever frases novas. Talvez não seria prudente a gente... Escrever com runa aqui. Não é runa. Não é runa, é qualquer fogo. Ah, é qualquer fogo, mas ele fica? Eu não consigo enxergar. Fica. Não fica. Eu tô enxergando em algum lugar, Que é aí, ele Eu tinha tentado reescrever essa frase e agora eu tô pensando uma coisa. Você reescreve ela nessa ordem, Guileia. A chave dourada guardada está protegida pela lógica e pela ordem além dessa porta. A chave dourada está protegida e guardada pela ordem dessa lógica. Pela dessa. Como? Dessa lógica? Pega a pena, amor. A chave. E veja se a pena escreve na porta. Na parede. Vai. Ó, a chave dourada. Esquece o resto. Mas não grifei. Guardada está, protegida pela lógica e pela ordem, além dessa porta. Sim. Protegida pela lógica e pela ordem além dessa porta. Mas não tem. Lógica, então tem lógica além dessa porta. Pra cá que exato, não tem. Então a lógica tá além da porta. O que você descobriu aqui? Que aqui não tem lógica. Sim. Então a gente tem que reestabelecer a lógica. De certa forma, só que do outro lado. Porque a ordem tá lá, né? Não, além dessa. Escreva porta, essa frase não no... só na porta, gente, no resto. A chave tá do nosso lado, então. A chave tá do nosso lado. Porque se ela tá sendo protegida pela ordem e pela lógica, e a gente não tá do lado da ordem e da lógica, quer dizer que a ordem tá do outro lado. E a lógica. E se ela está sendo protegida pela ordem e a lógica, quer dizer que está do lado oposto da ordem e da lógica. Então ela tá do nosso lado. Não. Vamos começar a olhar em volta, tá aqui, gente. Protegida pela lógica e pela ordem. Tipo assim, ó. Muito lógico. Peguei o cara e estou virando ponta cabeça. Ai, God! Vocês entenderam? Peraí. Tem uma porta. Se tem uma coisa protegendo, você vai colocar essa coisa protegendo antes da porta. Vocês estão quase. Vamos lá pra trás. Além da cortina de metal. Eu acho que a chave tá aqui no ambiente, essa porta não leva a lugar nenhum. Atrás de qual porta a chave está? A chave está sendo protegida pela lógica e pela ordem. A gente tem que então desarrumar a lógica e a ordem. A chave está protegida pela lógica e pela ordem, continua a frase. Além desta porta. Além desta porta. Isso aí. Como é que a gente atravessa a porta pra... Não, eu acho que não tem uma Vamos porta. Vamos reescrever? Não tem uma porta? Eu acho que a porta é um sinal de lógica e ordem. Além desta porta. Vou circular. Entendi. Além desta porta, a chave não dourada. A dois. Hã? Não existe a colher. Dourada. Três. Está protegida pela. Quatro. Não existe a colher. Ou seja, não existe. Além desta porta, a chave dourada está protegida pela lógica e pela ordem. E qual que tá aqui que tá em negrito? Além desta porta. Escreve essa frase nesta ordem. Vamos lá, qual que é a lógica além desta porta? Nenhuma, não porque não tem lógica. Não sabe a porta. A gente não tá lá pra saber. Ô Bolota, teoricamente. Sim. Gente. Se aqui não tem lógica. Impossível. Não é. Impossível. A lógica reina suprema. Sério, você sabe que não é. Sim, eu sei. Então. É impossível. Eu digito essa frase. Isso ou você vai perguntar? Não, eu vou perguntar se você cala a boca. Presta atenção. Se aqui. Se aqui é um local caótico, aqui onde a gente tá. E existe lógica, além dessa porta. Qual seria essa lógica? Agora pode falar. Enigmas lógicos que levam até a chave. Que é isso? É impossível não ter lógica aqui. Não é impossível. Você está afirmando pra mim que na cidade em que a lógica reina suprema, no nirvana tecnológico da ordem, no reino da ordem suprema, da lógica, nós estamos num local em que não tem lógica. Sim. Isso não tem lógica. Tem sim. É que nem as frases na parede. Escreve escreve nessa ordem aqui. Você está dizendo que as frases na parede são uma dica de que aqui não tem lógica. Não, elas querem exatamente dizer isso. Está além desta porta a chave dourada. Talvez isso seja lógico. Preciso refletir. Além desta porta, a chave dourada está protegida pela lógica e pela ordem. Escreve essa frase nessa ordem. No tecladinho ali? No tecladinho. Você escreve, toca musiquinhas. Mesma sequência aqui, mas não acontece nada. Intuição de todos. Dificuldade só 30. É, só que a maioria vai passar. Eu já passei normal. Eu também, mas joga, né? Se tiver que tirar 20. Tem vantagem? Ah, tem vantagem porque ele tá abençoado. Vantagem. Se já tem vantagem naturalmente, joga com mais 5. 54. Vai ter 19, mais um ano. Qual que é a dificuldade? 30. Passei. É, eu tenho 35, mais 5 do cara 40, 52. Vocês têm um bônus meu também, não esquece. Do cajado. Qual que era o teste agora? Quer dar quanto? Tá, mais 5. Qual foi a última frase que vocês falaram, que eu pedi o teste? Ah, além do... Dessa porta. Além dessa porta. Era isso? Não. Eu não sei o que foi. Eu já não lembro mais, então eu vou falar o seguinte. Nossa, eu tirei 30, mano. Passou? É, todo mundo passou, 19, né? Com 11, passou. Ok, o Grell ele fica reescrevendo as frases, você fica nesse debate com o Beholder, percebe que não tem lógica aí onde vocês estão, e aí vocês se tocam que a lógica ela tá além da porta. É, o que eu já tinha falado. Isso. De fato, o local onde vocês estão... Não tem lógica. A lógica não é a chave. Então bota além da... Não é um enigma de lógica, não tem nada a ver com números primos ou números felizes. É outra coisa. Os números primos, os números felizes são só uma digressão. O que é uma digressão? Uma distração, um despiste. Tudo daí, na verdade. Protegida pela lógica. Uma coisa ilógica é o que vai levar vocês pro local onde tem a lógica. Uma coisa ilógica. Com todos os itens. Se aí, tudo bem, vocês passaram na intuição. Roubo, né? Todos os itens. O Beholder falou diversas vezes, tudo tem lógica, que nós estamos num lugar em que todo mundo preza pela lógica, todo mundo é especialista em lógica, todo mundo identifica padrões. Por isso que ninguém consegue se passar o enigma fosse um padrão lógico de números primos, qualquer Zé Ruela daí teria passado. Até o seu... Mas a resposta não está num enigma de lógica simples assim. Que possa parecer complexo e que leve adiante. Eu pego a pena e faço cosquinha na parede. É bem lógica. Inspiração. É, gostei da ideia. Lógica. Mas não abre a porta. Imagina. Não abre a porta. E aí? A resposta não está nos números, não está nesse tipo de lógica. A resposta está em outra coisa. Segura o anel na parede. Eu tô com todos os itens. Segura... Vesti o anel, segurei o cara, segurei o Steph, pus a pena no cabelo. Mas o cajado não é pra você segurar. É pra quê? Ele. Já fizeram isso no passado. Não, é o que eu vou fazer. Pegou o cajado e enfiou na parede como se fosse uma chave. Segurou todos os itens, enfiou o cajado na parede como se fosse uma chave. Não funcionou. Tudo isso é bem lógico, né? De se fazer. Bem óbvio. Ah, se for ver, a única coisa que destrói. Por isso que tentaram enfiar o cajado no anel. É o cálice. Oba! Um dano em relação aos outros itens. Esse é o mais ilógico que tem aqui. Por que que eles vão colocar um padrão de itens belos, mágicos, e chegar aqui não vai colocar, não vai manter esse padrão? Porque é lógico que a resposta seja o item que não parece ter lógica. Então esse seria lógico. Você não quer saber o que é ilógico fazer aqui? Usar a runa do tempo. Muito lógico. Use. Não, faz isso não. Não. Cara, não. Tudo remete. Ó, gente, já sei. Os itens. Apaga a luz, deixa tudo escuro. Você usa a cortina pra tampar a luz. Qual sem luz? Abre a cortina. Aí Nirvara aparece. É. Aí fica já no rabo. Porque, nosso, ó, aí, tudo aqui. Fica já no nosso alerta. Joga intuição, todo mundo. CD50. Nossa, se liga no 20 aqui, ó. Vambora, vai. Tirar se liga no natural, passa. Ui, quase. Não. Porra. 45. Alguém ajuda a Toph que ela tá quase. 57. Ah, não, se ele 57, passa. Passou, hein? 13, 58. Show do som. Meu Deus, 46. Passaram os dois? Ganhei por um dado de novo. Ok. Você tá lá enfiando chave na porta, fazendo cosquinha na porta, a Ciri vestindo os itens e fuçando na porta, o Murin raspando o machado na porta, né, o Ciri tocando e pra mano, porta, falando a porta. Abra pra porta, né, vocês dois se tocam, vocês estão o tempo todo fazendo ações que logicamente são pra tentar abrir a porta. A gente tem que fazer uma parada que não abra a porta. O quê? Que não abre a porta? Ué. Fechar a porta. Não, a porta já tá fechada. Exato, Murin, você. A porta já tá fechada. Uhum. A porta está fechada já, então isso não vai funcionar. Já sei. Pena não seria usar a magia de ter usado a porta pra abrir uma porta. Ficar trancada. Alguma magia de que tranca. Então não tem, só, tem nenhuma magia que tranca a porta, gente. Eu tenho, sei lá, eu tenho tomaturgia lá, abre e fecha a porta. Só fecha com tomaturgia. Por quê? Vou fechar com tomaturgia. Tomaturgia fechou, a porta não se mexe. Ela parece ser imune à magia. E tá. Se isso não que é uma porta? Que objetos tem, Jeff, ali na porta? Tem o pedestal com 5 objetos, que tinha os 5 objetos. Sim. Onde tá o teclado mesmo? No pedestal, embaixo. E tem o teclado é como? De quadradinhos, alfanumérico. Ok. É um teclado QWERTY. Mais nada? Mais nada. Qual item aqui seria mais inapropriado para se abrir uma porta? Ou acionar um portal? Qualquer um. Agora portal qualquer um também. Você pode não, criar seria inapropriado para isso. Qualquer um, mano. Você viu em Sigil, a gente conseguia abrir portais com coisas. Eu comecei a tocar mudanças. O tecladinho lá. Não tô tentando abrir, tô me divertindo um pouco. Quem sabe? Certo, Griel. Você fica tocando o tecladinho. Vai tocando, tocando, tocando até a exaustão. Chega uma hora que você para e o teclado continua tocando sozinho. Outra porra. Continua tocando sozinho. Que bom. Ele fica um tempo tocando uma música alegre. E aí depois ele fica nessa sequência aí variando os temas. E aumenta o repertório de temas. Ah, aumentou? Aumenta. Em dado momento ele começa a tocar uma música como se fossem tambores, como se fosse uma música de batalha. Uma marcha? Uma marcha. Depois começa a tocar uma música que te remete as viagens dos elfos quando atravessaram o grande oceano cósmico e chegaram a Lenórien para invadir a terra dos Hobgoblins. Uma música que te remete à viagem. Depois te toca uma música que te remete a lembranças do passado. Ao passado. Depois toca uma música confusa que retrata exatamente o momento presente que vocês estão vivendo. E uma música que de alguma forma te faz remeter ao futuro, como se fosse uma música que levasse ao futuro. Caramba. Depois fica uma música que, assim, como se fosse um relicário, como se fosse uma caixinha de música, né? E de alguma forma a musiquinha ela lembra a você, quando você vinha em Lenore, lembra você o nascer de uma flor. E ela se torna mais infantil e te remete ao sorriso de uma criança. Eu já tô perdido, alguém? Tá descrevendo praticamente aqui o livro de novo. Aparentemente. Quando ele tá tocando isso, da onde que vem esse som? Da porta. Do próprio pedestal. Eu vou jogar silêncio no pedestal. Filho da puta, não gostou da minha música? Não quer concorrência, né? Tá vendo? O teclado fica em silêncio. Pensei que isso podia ajudar. Mas a porta não abre. E aí? Eu tô pensando como é que eu abro uma porta sem abrir. Faz alguém abrir pra você, eu vou lá e bato na porta. Pegar as suas cidades. É uma boa tentativa. Mas ninguém vem abrir a porta. A gente não tem aquela tinta que faz realidade? Eu tenho. Pinta uma janela. Pintar uma janela nessa porta? É que isso vai virar um portal, teoricamente. Então a gente tem que ativar o portal. Isso não é uma porta. É só uma proteção pro enigma. É, ele é um portal. Pra gente ir pra outro lugar. Isso é você que tá falando. Você não sabe se entrou pra ver? E se abrir tiver coisa lá? A gente não sabe. Mas é que o próprio enigma já diz, Gabriel. O óbvio seria que isso aqui fosse uma porta. Mas não é uma porta. E aí, desistem? Querem mais dica? A gente quer tentar achar mais dica. Joga uma intuição alguém em dificuldade 50. Quem tem dica. Intuição mais alta aí, vai dois, vamos lá. Vou ganhar por um de novo, hein? É uma competição? Ah, eu vou jogar no Hashish. Joga no Hashish. Vamos lá, hein? É, no. 56 bolas. 58. Agora você ganhou. 49, 54. 42 de novo. Muito agora você ganhou. Isso fica pensando tudo quanto é jeito, tudo quanto é jeito. E aí o Atop fala, conforme o Guilherme vai falando, olha, essa música me lembra o sorriso de uma criança. Não faz uma ideia. Essa aqui me remete a flores nascendo em Lenore. A Atop fala, não, isso aí tá descrevendo de novo o que tá aqui no texto do livro. Foquem no livro. Será que é tipo, a gente tem um livro pra, tipo, focar pra ativar o portal? Igual lá em Sigil, a gente tem o sopro de uma criança, abre um portal. A gente precisa só de um livro pra ativar a porra do portal. Não. Se a gente pegar essa cortina, é exatamente 49 páginas. Se o Bruno desaria, escrever tudo. Independente do que teria escrito no livro. Uma palavra em cada página. Simbolizaria um livro. O Grimório, eu acho que simbolizaria um livro. Alguém tem um livro aí? Claro! Então... Vai lá, joga na porta. Mas tem livros aqui. Portal. Livro. Pegou um livro? Peguei um livro. Ok. Pegou um livro. Vou até a porta. Foi na porta. Qual que é o nome desse livro? Não sei, tem uma língua presa na frente. As Aventuras de Darian. Eu escrevi. Sério, tem uma língua? Isso, não tem uma língua presa. Ah, o livro da O Tomo da Língua Arrancada? Não, não esquece. É melancólico. Esse livro. Qual que é o nome? Melancólico, é tristeza. O Tomo da Língua Arrancada. Eu escrevo O Tomo da Língua Arrancada. Teclado. Musiquinha, não abriu. Ah, vai tocar a musiquinha, né? Musiquinha começa alegre, quando você termina de digitar o nome do livro, a musiquinha fica triste. Pode ser um livro de história, padrão, talvez. Melhor? Não sei. Ele me saca logo o livro da língua arrancada. Ok. Literatura, pega um livro de literatura, guarda da língua. Agora sim, as aventuras de Darian. Ok, as aventuras de Darian. Digita aí. Digitou. Sentei do lado da porta. Ok. Estou lendo o livro para a porta. Eu ia falar pra você fazer isso. Estou lendo o livro para a porta. Estou lendo o livro para a porta. Você está lendo em voz alta ou sim, com penetrada? Em voz alta. Em voz alta. É, aqui ninguém fala, o lógico é falar, né? Cara, bando de louco. Tá, descreva esse livro. Não, eu vou escrever a história. Obrigado. Eu vou escrever a história. Meu nome? Darian era um jovem ladino que vivia no reino de Malpetrim. Tinha que ser ladino, né? É assim que as histórias começam. Certeza, né? Que ela roubou esse livro. Foi. Da biblioteca da Dobra do Tempo. Dobra da Realidade. Nossa, esse tempo é assim. Mas eu acho que eu perdi os livros que eu comprei. Especializado lá. Em pequenos roubos. O que você comprou? Ele não se contentava com as poucas moedas que ele conseguia, mas que eram suficientes para ele viver. Então, um belo dia, ele tentou, de forma ousada, fazer um grande assalto. Coisa. E esvaziar os bolsos de todos os clientes e do caixa da estalagem do Macaco Caolho na cidade de Malpetrim, a estalagem mais famosa do local. Porém, ele foi pego com a mão na massa por um dos guardas da milícia que bebia no local. Ele teve então que correr por sua vida e foi perseguido pela milícia. Em desespero, Darin fugiu pelas ruas da cidade, mas se viu cercado pelos milicianos. Até que ele não teve nenhuma outra opção a não ser se atirar nos esgotos da cidade. Desespero na cidade de Darin. Darin estava agora no mais clássico ambiente de aventuras de Arton. Estava em uma masmorra, pois os esgotos de Malpetrim são nada além de uma masmorra. Fugiu por vários becos e túneis úmidos cheios de ratos, até que ele, cercado pelos guardas, se enfiou num túnel, esperando encontrar uma fuga, encontrar uma porta de escape. De fato, ele encontrou uma porta, mas não era uma porta de escape, era uma porta de metal trancada. Darian tentou com todos os seus meios abrir aquela porta, usou suas gazuas, usou facas, usou a força bruta, bateu e gritou, xingou, orou aos deuses, mas nada fez efeito. Tô vendo uma semelhança. Exausto e já desistindo, ouvindo os passos dos milicianos que se aproximavam, Daren se sentou diante da porta, sem ter esperança. E suspirou. Você não quer abrir a porta, você sempre espera. E suspirou. Enquanto ouvia os passos dos soldados que chegariam para pôr um fim à sua vida, ele ficou imaginando o que haveria além daquela porta. Que riquezas, que mistérios ela guardaria e que ele jamais veria. Daren fechou os olhos e deu um último suspiro quando o som dos soldados estava muito próximo, já entrando no corredor. Mas quando ele abriu os olhos, para sua surpresa, ele estava do outro lado da porta. Ela permanecia fechada, mas Daren não estava mais lá. Daren havia avançado pela porta e descobriu um novo poder. O poder de viajar através da sua imaginação. Quer dizer, então, vocês estão ouvindo a Ciri sentada lendo, né? E os olhinhos dela regalando conforme ela vai lendo. Vocês estão prestando atenção, né, e pensando e confabulando, né? De repente vocês escutam um som. Eita. Cheiro, faro. Um livro cai no chão aberto e a Ciri não está mais com vocês. Imaginou como era a porta do outro lado. Imaginou como era o outro lado. No livro ele fala o que tem que fazer. É só você sentar e esperar e imaginar o que pode ter. Eu olho pra porta, imagino eu. Eu tô escutando a voz da Ciri? Ela tá gritando do outro lado? Não funciona. Não funciona. O que foi, Mori? Você tem que passar pela porta. A Ciri, ela desaparece diante de vocês. Desaparece. Não é teletransporte. Eu sento na frente da porta, puxo o cigarro e começo a fumar de boinha. Puxo o cigarro com... Eu pego o livro no chão e leio. Você começa a ler o livro e desaparece. Então vai ficar de boinha ler. Como você evoca o poder de um livro? Lendo ele. Lendo e imaginando. Através da imaginação. Tem que ter um do outro lado. Que eu já falo. Tá vendo lá do outro lado? Ela leu. Que tá tudo brilhando lá, porque o outro lado tá brilhando. Imaginando como que é o esquema. Eu sei que no caso tem a chave. O bom é que o Nirvar não vai estar na nossa sala, porque ele já fez o negócio. Então, lógico, seria a chave. Eu quero pensar outras coisas. Certo. Imaginar várias outras coisas. Fica imaginando ali, mas nada funciona. Certo. É, teria que ler um livro. Teria que ler um livro. Tá. E a Top vai ler o livro pela primeira vez. Ajuda. Bom, da Ari. Eu pego. Bom, pessoal, se vocês puderem, eu vou interromper isso aqui agora e aí eu vou tentar ler esse livro. Ok. Com um pouco de dificuldade, você vai lendo o livro porque você não está habituada. E conforme você começa a pegar ritmo e se interessar pela história, conforme você vai compreendendo, né? De repente você olha ao redor, tá o Murin e a Ciri sentados ao seu lado. E você não tem mais o livro nas suas mãos. Você também leu o livro? Eu não queria saber o final. Depois você lê. Você vai descobrir o final agora. Depois da porta. A gente atravessou a porta. Ativamos o portal. Foi o mordomo. E aí? Mesma coisa? Eu vou tentar levar esse livro dessa. Você quer saber o final, né? Você quer um livro de volta. Mano, se você tivesse colocado o livro. Tu não vai ficar bravo, ela roubou o livro. Não, ainda bem que eu não comecei a ler o livro da língua arrancada. Que acho que não é uma história, né? Mas é evocar o poder dele, independente do que seja. Ok. Qualquer todos vocês, um a um, pegam um livro, leem o livro. E quando vocês começam a se interter com a história ali. Esquecer de porta, esquecer do resto. Vocês desaparecem e surgem do outro lado. O último de vocês, imagina que o Celerim. Né? Começa a ler o livro, justo o bardo, o contador de histórias, né? Começa a ler o livro, e aí quando você tá intertido na história ali, esquecendo todo o resto, você olha ao redor e vê todo o grupo perto de você. E o livro na tua mão. E o livro na sua mão. De nada. Obrigada. Não, deixa eu ver o final. Ah, com vontade. Na sacanagem. Vai sair daqui. Sem conhecer. Quando o Celerim entrega o livro pra você, e aí você fecha o livro pra guardar na sua mochila, quando você faz assim, mas volta. Uma lança atravessa seu pescoço. Ah. Uma lança composta de sombras. Nirvar surge de dentro das sombras. Ninguém tá falando lendo, porque tá todo mundo lendo o livro. Não, pera lá. A gente. Mas a gente tá tudo brilhando! A porta facinha. Como que tem sombra ali então? É o mesmo plano. Tem sombra aqui? Mas ele tá brilhando. O livro veio depois dela iluminar tudo. Você devia ter deixado o livro. É o momento que vocês menos esperavam. Não, eu esperava, eu já apareci ele já pronto. Não vem não. Meu alerta é. Mostra ok, alerta. Vamos parar por aqui então. Mostra o alerta. Ah, agora tá ficando interessante. Ele quer apanhar do Tauro de novo. Quero bater no Nirvar. Só pra dar uma palhinha pra vocês então, vai. Quero bater no Nirvar. Você quer bater no Nirvar? Bater no. Acredita nisso que é bonito. Acredita nisso que é bonito. Vocês apanham do Nirvar, né? O Nirvar dá uma lançada na Ciri. Vocês estão num corredor escuro, iluminado pelos seus próprios corpos. E no final desse corredor existe uma parede. E nessa parede existem entalhes em alto relevo. Esses entalhes aqui. Matemática? Sério? Enquanto vocês estão olhando ele quer uma o sombra. Painel, e assim, ele guardando o livro fixado naquele Nirvar Suíte. Depois atacando vocês. Você manda isso aqui no PDF, né? Tá. Cris Caruso, a cartinha. Reação. Vou tentar segurar a lança. Antes de enfincar no pescoço dela. Se puder, usa até o ponto heróico pra isso. Tem mais dois se quiser também. Eu vou ter que fazer uma jogada? Eu vou fazer uma jogada, tipo assim, porque eu vou ter uma reação. Então aí. Carta me dá. Usa a carta pra ter uma reação. Tá, mas você não tem nenhum poder tipo. Tipo, a Lisbeth tem, né? Pra você fazer esse tipo de coisa, né? Você tá te dando um ponto heróico. Tem. O ponto heróico é justamente pra isso. Ok. Vocês vêm a lança atravessando assim, ao lado do pescoço da Ciri. Porque o Morn, ele rapidamente bate a mão e desvia pra trajetória da lança. Nirvar, ele tá surgindo, envolto em sombras ainda, metade debaixo dele, de dentro do seu livro, que não foi imbuído pela luz mágica da forma da luz. Okay, e que tá fechado ali, quiser, tá guardando sombras dentro de cada página ali. Ele tá surgindo ali e atacando vocês. É isso aí é ilógico. Como que o cara que só segue... Quando do fogo, vamos queimar o livro? Como é que é? É ilógico. Como que o cara que só segue o plano das sombras já pode aparecer ali dentro? Tem um lógico. Não. Ele entrou no livro, contava... Não. Tem isso. Roubando. Claro que ele tá, ele é o mestre. Salve a vida de alguém, tá bom. Metade que ele faz é roubar.